lá. Beleza. Tomar as suas decisões, cara. É histórico, você tem contato com você. Esse é o problema. Você mostrou que já que sacou o esquema. É. Né? Então agora tem que saber o que é que você vai escolher para botar no esquema. Esse é o problema. Como é que vai ser o teu começo, teu meio e teu fim. Mas uma maneira de se desenvolver o roteiro é você ver se você coloca não só nesse esquema que eu passei aqui, que eu chamo de receita de bolo, que ele foi desprezado, ridicularizado no tempo roteirista, aí que não acreditam nele. Então o apelidaram de receita de bolo. Receita de bolo. E eu adotei o termo receita de bolo, chamo de receita de bolo também. Receita de bolo é antiguíssima, tem que aprender a receita de bolo. Claro. Depois você pode até virar tudo do avesso. É. Mas a gente tem que dominar. Pode ter que dominar. Para você e a gente tem que dominar. Mas além da receita de bolo, colocar o monomito na versão do Christopher Vogler na receita de bolo. Colocar o quê? O monomito do Campbell, do Herói de Mil Faces. Sabe que é aquela história que começa no mundo familiar. Aí é o chamado à aventura do herói. Aí o herói recusa o chamado. Depois um evento qualquer, ele atende ao chamado, aí ele encontra o mentor, o mentor, geralmente nos mitos, é um antigo herói, que vai dar assistência agora para o jovem herói, porque os heróis dessas histórias místicas são sempre jovens, né? Então, o jovem... É só ver Guerra nas Estrelas. Guerra nas Estrelas é uma transcrição assim, exata do Campbell. Porque o George Lucas era muito fã do Campbell. Né? O George Lucas adorava o Campbell. Era uma carga de auditórios. É. Todas as festas de homenagem ao Campbell, era ele que organizava. Fazia tudo. Então, Guerra nas Estrelas, ele botou o Campbell exatamente como é o monomito falando em Guerra nas Estrelas. É o primeiro que ele fez. Aí deu certo. Aí ele fez em todos os outros. Do mesmo jeito. Todos, agora já tem 7, né? Mas ele largou, agora ele vendeu, sabe? Mas é, tem uma abertura que é uma espécie de, que é um teaser, mas que ele usa o ataque da história como teaser, que é o da primeira Castilha da Princesa Velha. Depois ele mostra a vida familiar do Skywalker na fazenda, que é dos tios. O ataque pode ser o teaser? Hã? O ataque pode... O teaser pode ser o que você quiser. Mas o ataque já... Pode começar o filme com ataque? Não, mas aquilo ali não é bem um ataque. O ataque não é a Princesa Leia. O ataque é o holograma da Princesa Leia pedindo socorro. Ah, sim. É. Porque ali que aparece a necessidade do Luke Skywalker agir. E ele não quer. Mas o ataque começa ali, a ação dele começa ali. O robozinho o Arthur, né? É roubado, vendido lá naquele planeta onde o Luke Skywalker está, lá com os fazendeiros, aí acham o robozinho com uma mensagem holográfica que a Princesa Leia conseguiu botar no robô, pedindo socorro, que ela está nas garras do Darth Vader. E aí o Duke Skywalker recusa o chamado, mas as tropas imperiais invadem a fazenda de Stilts, massacram Stilts e matam todo mundo. Ele fica revoltado e resolve partir para a luta. Encontra um mentor, que é o... Eu esqueci o nome. Cavaleiro Jedi. É. Né, o Jedi antigo, que é o... O nome dele. Você falou, falava, esqueci, e eu esqueci também. Que no Star Wars é o Alec Guinness que faz o papel, né? O Alec Guinness. Quando chega... Porque o primeiro Star Wars é o número 4 da saga, né? É. Foi quando fizeram o número 1, que ele na juventude é outro ator. Mas quando há o chamado à aventura para o Luke Skywalker, ele já está velho, é o Alec Guinness, que morre, inclusive. Se sacrifica, né? Se sacrifica. É o mentor. Então tem um encontro com o mentor, tem. E tem o primeiro DNA, que é ele partir, né? E teve encontros com aliados e inimigos, tá naquele saloon interplanetário, tá? Né? Que ele conhece o companheiro de aventura, que é o Harrison Ford, é o nome dele mesmo. Mas é tudo dentro do monumento do campo. Então, cadê o meu livro que estava na página? Cadê o livro dele? Tem um ali na mesa. Você deixou lá na mesa. Ah, deixei na mesa. Vendo o esquema. Você pode ver para você mesmo. Que página é? Página 80, 60. Você quer que eu leia? É, leia aí. Ato 1. Esquema. O que diz? Esse aqui, você disse? Tá. Então, bom, começa com o mundo comum. É, eu falei mundo familiar. Ou mundo comum. Depois vem o ataque, que é o chamado à aventura. Chamado à aventura. É o pedido de socorro da princesa Leia. Bom, em princípio tem a recusa ao chamado. É. Depois, o incômodo, não, o encontro com o mentor. A letra está muito pequenininha. É, eles deram. O seu Milk. Eles botaram uma página. Aí vem o PP1, que é a travessia do primeiro limiar. E encerra o primeiro ato. É. Aí o segundo ato são testes, aliados e inimigos. Testes, aliados e inimigos. É. Depois vem aproximação da caverna oculta. Na caverna oculta. Caverna oculta é a sede do Sombra, do adversário, é. Darth Vader. O herói vai, entra nela. Entra e se dá mal. Bem no meio da história, o herói tem que se dar mal. É a aprovação suprema. Exatamente. Ele fala que logo que vem essa caverna oculta e tem o midpoint, né? Midpoint. Que é a aprovação suprema. Depois da aprovação suprema, a recompensa. É, aí ele consegue dar a volta por cima e vencer. Aí vem o PP2 que encerra o segundo ato. É. Aliás, só não fala qual é aqui. Aí depois do terceiro ato é o caminho de volta. É, ele foge da Estrela da Morte. pode ter a estrela da morte, é o caminho de volta. Aí tem o clímax, que é a ressurreição? Ele torpedeia a estrela da morte, explode a estrela da morte. Que é o clímax do Star Wars 1. 1 não, 4. 1 de ser lançado. Mas na saga é o 4. Eles se reúnem lá, todos os bombardeios dos rebeldes, e atacam a estrela da morte. E o robozinho, o Arthur, tinha roubado, quando eles estão lá em palcos de aranha, na estrela da morte, né? O Skywalker é jogado em decote de lixo, que tem um bicho lá que ele tem que vencer e tudo. O robozinho rouba a planta da estrela da morte. E vem que tem um conduto estreito que vai até o coração da estrela da morte, que é o computador central e a fonte de energia central da estrela da morte. É o self da estrela da morte. Hã? É como se fosse o self, né? É. Aí, quando os bombardeios dos rebeldes, os naves dos rebeldes atacam a Estrela da Morte, o Luke Skywalker pede o auxílio da força para disparar um torpedo que entre por esse conduto. Tem sempre essas bolações. O senhor viu o Rogue One? Viu o Rogue One? Aí ele explica por que, que o conduto existe. É. Mas eu não vi o Star Wars. Mas não, mas isso não é o clima. Não. É que vocês estão não, falando, parece tão familiar. Não, mas não tem importância. Depois que você se mexe no roteiro, é proibido para quem estuda roteiro ter spoiler. Não existe spoiler. O quê? Spoiler. Spoiler. Spoiler é para esse espectador comum. É. Não, não queria saber do spoiler. Primeira coisa que eu quero saber é do spoiler. É. Sabe por quê? Aí outra coisa, técnica. Né? Espectador comum não tem que saber. Se ela está aprendendo, então ela tem que saber que o clímax daquele Star Wars é a explosão da Estrela da Morte. É. Ele acerta um torpedo, por isso está o conduto. Bum! Chega no coração da Estrela da Morte. Vence a batalha. Depois só tem a resolução, que é a festa, os heróis. Vou ter que assistir o Star Wars. Vou ter que assistir o Star Wars. Não, o Star Wars é isso. O Star Wars é uma ilustração da adaptação cinematográfica do monomito do campo. E aquele encerra que aqui nessa estrutura é a volta com o Elixir. Ou seja, você obtém aquilo que você buscar. Agora acho que faltou aqui o PP2. Está marcado, mas não está. Ou saiu na linha de baixo, por engano. Porque essa é a estrutura do PP2. Está aqui o PP2. PP2 está lá. Tem, tá assinalado o PP2. Mas não diz tá qual é o assinalado, qual é o momento. Ah, tá. Eu acho que no campo não deve ter o PP2. Acho que é o caminho da volta. Ah, é o caminho da volta, né? Porque aí já tem o seu ato. Quando eles fogem da Estrela da Morte. Eles conseguem escapar da Estrela da Morte. O Luke resgatando a Leia, né? Porque eles vão lá para libertar a Leia. E a Leia é sequestrada pelo Darth Vader desde o início do filme. Né? A Leia, que é a atriz. A Leia que morreu outro dia, que era o Fischer. Tem um headphone. Lembra? Bom, isso é a estrutura do monomito, né, na adaptação do Christopher Bolger, A outra coisa fundamental que o Vogler achou no campo também são as principais funções dos personagens. Isso é interessante trabalhar nisso, porque quando você trabalha com personagem, se você não tem ainda incidentes suficientes para você colocar na sua história, ele pode surgir através da análise dos personagens. Eu vou até pedir para você se o trabalho para a próxima semana vai ser tudo isso. Às vezes o personagem ele surge com a história também, né? É, mas a história eu já pedi, já. Hoje é aqui o nosso terceiro encontro, não é? Quinto. Não, da segunda série é o quinto hoje. É? É o quinto. Já? É. Da segunda série? É. Puxa, tudo isso não. Essa turma é lenta. Estamos atrasados. Na lógica, devia ser o terceiro. Ou é a gente que está retardando para não acabar. Mas então tem que fazer esse negócio dos personagens, tem tudo os personagens. O personagem a gente falou na parte teórica anterior, a gente falou sobre o personagem, as dimensões do personagem, a física, a social, a psicológica. Falamos das funções, protagonista, antagonista. Agora tem as funções segundo o monomito, que é a primeira, o protagonista, é o herói. Se é a jornada do herói, né? É o herói, no caso de Star Wars, o Luke Skywalker. Segundo, o antagonista, Darth Vader. Antagonista, como é que chama? Sombra. Sombra. Sombra. Você vê que o termo do campo era sombra. Aí o que é que o George Lucas fez para fazer? Botou em tom de preto. Botou em tom de preto. Darth Vader. Tapou a cara dele e botou em tom de preto. É a sombra, é o antagonista do herói. A sombra pode ser não um personagem, mas situações que sempre. Não, não. Personagem. Um só. Isso, estamos falando de personagem. De preferência, porque aí você tem um personagem forte. Se você fizer, lá no caso do Star Wars, as várias sombras, com várias sombrinhas. É. Ali não, ali você tem um personagem forte, que é o Darth Vader, pronto. Que você pode usar obrigada, com vantagem isso, né? Porque aí na fábula que o George Lucas inventou lá, vai se revelar que ele é o pai do Luke Skywalker. Virou mais sombra ainda, né? Mas, é o pai, é. Claro que é. Então, já mete um Freud no meio. Aí. É, quem é o antagonista de Cristo? Do Cristo. Desculpa, posso dar um exemplo? Uhum. No Mahabharata, para mim, o grande antagonista do Krishna é o Shakuni. Você conhece esse personagem, Shakuni? É o arqueiro perfeito, né? Não, o Arjuna, mas ele Arjuna? Tinha um professor que era... Eclávia, você está dizendo, o arqueiro... Não, esse é seria o rival do Arjuna. É. Mas no grande... Posso falar? Claro, à vontade. No Mahabharata, para mim, ali é o... Olha, o Mahabharata é o Brasil de hoje. Esse baita jogo... xadrez político, onde as forças se arregimentam e volta e meia um grupo pula para esse lado, outro grupo pula para cá e você nunca sabe onde está bem, onde está o mal, não existe essa divisão maniqueísta, o bem e o mal se encontram dos dois lados. Agora, de um lado, entre aspas, representando o que seria o bem, né, está Krishna. E do outro lado, representando o interesse do mal, né, tem o rei cego e o filho, que é o Duryodhana, né, que quer dominar tudo pelo ego dele, porque ele quer ser o herdeiro porque por vaidade, e não porque ele vai ser o melhor, o mais justo, porque ele tem a competência para isso. mas porque ele quer. Aí o que acontece? O Shakuni, que é o irmão da esposa do Dhritarashtra, do rei cego, ele tem um ressentimento de ter visto a irmã dele ter se casado com o rei cego. E ela, por lealdade, faz aquele voto e tapa os olhos com a venda. Então, ele, com esse ressentimento, misturado com a ânsia de poder dele, né, tem estimulado aí nele o desejo de vingança contra os Pandavas. É. E ele é o quê? O jogador de dados. É. Ou seja, ele é o político por excelência que sabe tudo de jogar. É. E é ele? Fica tranquilo. Então, o Shakuni é esse jogador por excelência. É. Né? E ele... Mas ele não... Mas... Ele manipula o rei cego e o Duryodhana sempre que eles estão querendo. É, quando eles não têm estimulado o ego e a vaidade deles, é o Shakuni que assopra para que eles levem em frente aquele desejo de poder para derrotar o outro lado. É o Shakuni a mente. Então, na verdade, o grande xadrez político está sendo jogado por dois players: de um lado, Krishna. E do outro lado, o Shakuni. É. As peças do Shakuni é o rei cego, Duryodhana, e os exércitos que se alinham ali em torno, que as pessoas se amarram, em torno daquelas compromissos de lealdade, ou porque você tem uma dívida de alguma coisa, seja lá o que for. E do lado dos Pandava, né, você tem os exércitos que se alinham a eles, porque eles querem restabelecer a justiça, a verdade e tudo mais, que é a grande proposta do Krishna. Mas aí nesse mito oriental, desculpa falar mito. Eu gosto de mito e arquétipo. E por que desculpa? Não sei, porque às vezes alguém pode dizer que não é mito, que é fato. Existe uma pleia de inimigos, e apesar dele ter, Rubens ter captado aquele que é arquiteta, em nenhum momento há um confronto direto de Arjuna com esse... Shakuni? Shakuni tem. No plano das ideias. Plano das sutil. Ideias. Sutil. Mas é uma coisa maravilhosa. É uma ironia quando eles se encontram com aquela diplomacia, como se você estivesse vendo face a face Temer e Renan. Agora você repara, Mahabharata não é dramático. Mahabharata é épico. Então, esse confronto, herói, antagonista, tudo, não é do Herói de Mil Faces, é do livro do Vogler, da adaptação para o cinema do Vogler. Aí, no cinema, então, se define os dois agentes principais. Agentes são os personagens que agem. O herói e a sombra. E eles vão ter os seus aliados, a turma do herói, e tem a turma da sombra, os outros personagens, são personagens secundários. E no caso do Jesus Cristo, a história de Jesus Cristo é um épico também. Pode ser dramatizado. Mas aí quem seria o inimigo de Jesus Cristo? Você pode escolher. Se você vai dramatizar, você escolhe. Se você quiser escolher Pôncio Pilatos, você escolhe. Se você quiser escolher um romano, você bota um romano. Mas em geral, nos filmes não existe um personagem. Nos diversos filmes que fizeram contando a saga de Jesus Cristo, não existe. Talvez o diabo, quando ele está no deserto, mas mesmo assim não é um antagonista só. Ele vai passando por situações que, no fundo, ele vai retificando aquela realidade até que ocorre o clímax, que eu acredito seja a crucificação. Né? E a ressurreição. A ressurreição é o desfecho. Pode ser a ressurreição. Mas quando ele morre, Scorpions. É, de ataque. Quando tem um antagonista, ele é um mais forte, né? É. É. No caso de Jesus Cristo, é um herói bem sui generis, né? Porque não quiseram nunca ninguém botar um antagonista que pudesse desafiá-lo, né? Tem que ser isso. Ninguém se atreveu a fazer isso, né? Então você pode. Acho que teve um desses pós-modernos em que o antagonista é tipo um diabo que fica soprando no ouvido dele, né? É, dizendo assim, ah, você não é filho de Deus, você é um... Aí é o diabo. Aí é o diabo. Aí é o antagonista, é o diabo. Mas, em geral, nos da década de 80, o drama é mais espaçado. Assim. Eu tenho uns amigos, um casal, ele é diretor, ela é roteirista. Eles fazem na cidade de Gramado, o Natal, a festa de Natal. É a festa que tem lá. É, tem lá. Eu sou consultor deles, porque ela foi minha aluna, sou amigo dele, gosta de mim, tudo. Aí eles me mandaram a história de Jesus no Natal. Aí eu disse assim, tem que marcar uma sombra, o antagonista tem que reforçar o Herodes. O Herodes não está aparecendo muito, pô. O Herodes está danado de um personagem. Olha, fez o maior sucesso. Eu disse assim, você tem que votar o público todo com raiva do Herodes. Pô, ele fez pouco, matou todas as crianças. Hã? Herodes matou todas as crianças para poder matar Jesus e não conseguiu, porque José e Maria foram mais sapos e se mandaram de burrico, foram embora. Mas você tendo um antagonista forte, sim, claro, o drama sobe. Se você tiver um Pilatos ou um romano com especial ódio contra Jesus Cristo e que queira crucificar Jesus Cristo de qualquer maneira, eu sei que foi um povo lá que votou para crucificar. Mas se você tiver um líder anti-Jesus, fica mais forte, dramaticamente. O filme fica melhor. Não fizeram uma vida de Jesus Cristo assim, bem boa mesmo no cinema. Eu gostava daquele que era o Jeffrey Hunter, de Jesus, faz o Sermão da Montanha. Porque o filme fazia o Sermão da Montanha de cabo a rabo. E era bonito, era uma montanha, e o Jeffrey Hunter ia as pessoas todas sentadas, em cima de pedra. E o Jeffrey Hunter ia andando entre o povo, no meio do povo, e falando o texto do Sermão da Montanha. Qual a sequência é linda, a direção do Nicholas Bray. Como Nicholas chamava? Bray? Nicholas Bray. O rei do rei. O rei dos reis. Rei dos reis. O rei dos reis. Vocês fizeram uma novela, uma história com esse nome também, o rei dos reis. Mas eu não sei em inglês, não me lembro em inglês qual era o título original. Aqui no Brasil botaram para esse filme o Rei dos Reis. Eu acho que tem no Netflix. Mas eu acho que esse negócio de ficar no ouvido e tal é muito bom, porque o verdadeiro antagonista de Jesus é Lúcifer, por exemplo. E era para ser antagonista de todos. Hã? No sentido de que o Lúcifer é o grande inimigo da... Da humanidade. Da humanidade. É. Lúcifer, né? O anjo da luz. Mais belo dos anjos. O Jorge referente ao... O examinador, né? Então, o examinador. Se aprendeu a lição, vai ter que repetir o ano. Pegar outro corpo. Mas, bom, Então temos o herói, a sombra. Quanto mais forte for a sombra, melhor para efeito dramático. Um grande truque que o cinema faz é geralmente apresentar a sombra como muito mais poderosa que o herói. O espectador fica aflito e não sabe como é que o herói vai ganhar a parada. É. E, no entanto, o herói ganha a parada do filme. É. Por algum elemento que determina essa resolução, esse outcome. Mas esse é um truque muito comum de dar mais poder, parecer que está dando mais poder, mas não é poder ao antagonista, a sombra. Depois, o que é que tem? E quando o antagonista, tipo, o que impede do herói chegar no que ele deseja, quando não é uma pessoa, é algo como uma doença, por exemplo? Não é tão dramático. Não é tão dramático. Eu acho que a sua personagem, por exemplo, pode ter a doença. Mas se tiver um antagonista humano, dá mais força. Por exemplo, nós arranjamos um namorado para ela da última vez, né? Dessa vez ela pode ter Não custa nada ter uma rival. Pronto. É tão tranquilo fazer. Isso é a receita do bolo. Você tem que achar, é muito sensacional. Você se exercita fazendo isso de novo. Muito bem. E aí, qual é o outro personagem que tem? Tem um mentor. Mentor, que é tão importante nas histórias épicas, né? Que ele, na versão dramática do Vogler, aparece logo no primeiro ato. Um encontro com um mentor. O mentor é que vai orientar o herói. E o mentor, frequentemente, morre. Nas histórias. Então, o mentor de Arjuna é o avô. O Bhishma? Bhishma. Ah, é o Krishna mesmo. Mas é o Krishna. Não, o Krishna morre. Depende de que história eu vou contar, é verdade. Se é o Arjuna que é o herói, aí é o Krishna o mentor. É. Agora o Bhishma. O Bhishma é muito importante. Muito. Né? Ele é um personagem que não tem mentor. Ninguém se atreve a botar mentor para o filho. O mentor dele é o pai. Ele fala com ele no final, no clímax, né? Ele dirige a palavra a ele. Não, Jesus não fez uma escola e depois ele pegou outro grau. O mentor da Bhishma se for contar do Bhishma, é a mãe. Ele vai lá com o Lauro procurar. Mas o Bhishma morre, isso é interessante. Ele é um ponto muito importante. Ou seja, é que a história tem tantas camadas de história dentro de histórias, que então tem... são várias narrativas, né? Agora, quais são os outros personagens que eu esqueci, né? Aí no livro. Mas antes disso, o mentor pode ser também a sombra ao mesmo tempo? Não. Não? Ele não pode ter as duas? Não, o mentor está do lado do herói. É auxiliar do herói. Sombra é o confronto. Ah, é o bicho do herói. Mas o Krishna é. Tá aqui, ó. É o guardião do menino. Mas não é. Testa do herói. É o próximo, não é? Luiz Carlos? Opa. O próximo é o guardião do menino. O limiar. Ah, não, eu estou falando aqui dos personagens. Ah, Ah, está aqui, na página 78. São os arquétipos. São arquétipos de tipo junguiano. Um, herói. Dois, sombra. Três, mentor. Quatro, guardião do limiar. São antagonistas menores que podem até ser convertidos em aliados. São os responsáveis pelos primeiros obstáculos enfrentados pelo herói. Sua função é testar o herói. Quinto, arauto. Personagem que anuncia mudanças significativas, lança desafios. Sua função é evidenciar a necessidade da mudança. Frequentemente desencadeia a ação. Aquele personagem que diz, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Estamos só assim. Cassandra. Esses seis é muito, muito interessante. Que é o camaleão, traduzindo a palavra shifter para camaleão, mas não é. Não é exato. Trickster. Melhor descrito pela palavra inglesa shifter, personagem instável, mutante, expressão da dualidade junguiana de ânimos e de ânima. Traz dúvida e suspense à trama. Esse personagem muda de lado, a gente duplo. Que ninguém sabe direito se é bom ou mal. É um personagem muito interessante. Você pode entrar na trama. E finalmente, o pícaro, que é palhaço, bobo da corte, lutadores, que gosta de pregar peças, aponta hipocrisia, sua função é o alívio cômico. Shakespeare usa magistralmente esse tipo de personagem. É o, como é que chamava quando era menino? O gozador. Mas aí, quer dizer, vocês têm que ver os personagens da história de vocês, quem é esse livro? E ver qual é a função deles. Não só ver o que eles são, aquela caracterização que a gente falou, dimensão física. Ah, é um anão, ah, não tem uma perna, ah, ela é bonita demais, é a Helena de Troia. Aí é a dimensão física. A dimensão social, com carequice, falando de um chatinho particular, esse aqui não tem morador de rua. Cata comida do lixo, dimensão social. E, finalmente, a dimensão psicológica. Né? Tem traumas infantis, é sádico, é masoquista, é psicopata, o que seja. Não é bom, é um anjo humano. Ela é a psicologia do personagem. Né? Isso é o que ele é. Essa outra classificação é a função deles na história. Então, o perfil do personagem tem que descrever o que é o personagem e qual a função dele na história. Eu gostaria que vocês fizessem perfis de todos os personagens que vocês já criaram e, se possível, se pintar de outros. Vocês não precisam ter nem certeza se vão entrar ou não vão entrar. Mas se pensar em um personagem que possa entrar na trama, coisa que eu preciso ver também. Que perfis de personagem são pontos de ideia. O personagem que acompanha o herói na jornada, que não é o mentor, não tem tipo, um acompanhante, alguma coisa assim, não tem uma. No campo eu não tenho. Mas na receita de bolo tem. Na receita de bolo eles são chamados auxiliares, ajudantes, confidentes. No Star Trek, o Pícaro é aquele robô. Dourado. O robô bicha. Porque é bom da corte. O camaleão não descobri quem é, não. Deve ser aquele, o Harrison Ford, talvez. Mas o pícaro tem uma função na história? Ou é só... Não é nunca uma função assim decisiva, né? Mas ele é responsável pelo chamado comic relief, somente em histórias muito pesadas, que é uma coisa para você dar uma aliviada no espectador. Né? Shakespeare é mestre nisso. Todas as tragédias de Shakespeare têm comic relief, tem cenas engraçadas. Eu não sei porquê, mas tudo que você fala, eu lembro de Mahabharata, que eu lembro aqueles bobos da corte, que falam dançando com os reis. Mahabharata é incrível, porque tudo isso, de fato, está lá, retratado em diferentes camadas. Né? Vocês não querem fazer o roteiro do Mahabharata? Aquilo é enorme, né? Sim, mas... Não, eu não tenho competência nem capacidade, nem para um esquemático. Não. E depois outro, eu já sei que não é, eu não sou um dramaturgo. A minha única salvação, se existir, é via um documentário. No Pudrão. Se existir. Porque eu tenho que saber qual é o dom de cada um também. Né? E até que você pode construir. O passarinho que não aprende a cantar de novinho, de velho é mais difícil de ensinar. Não aprende. Ou é uma coisa que você já tem uma certa tendência, você vai, então não vai. Agora, você falou um negócio engraçado. Como é que você vê as pessoas que escreveram o roteiro daqueles filmes do Mahabharata? Como é que eu vejo as pessoas? Que escreveram o roteiro. Tá certo, a história toda existe, é falada, mas... Ah, só tem um filme do Mahabharata. Não, são várias. Não, tem várias versões. Vários tamanhos. O mais recente é 2013. Não conheço. São mais de 100 horas de filme. São 63 DVDs. Com 2 horas de duração cada um. Caramba. Ou seja, quase 150 horas de filme. Então, deve ser uma imensa de uma equipe, uma imensa de... Agora, o roteirista, eles tiveram todo o suporte de todos os grupos de hinduístas, de especialistas em sânscrito, os próprios Hare Krishna, oferecendo o maior suporte para toda a parte de mitos. Uma coisa riquíssima. Isso não é um filme, isso é uma novela. Uma novela. Passou lá como uma novela. O filme é... Uma novela. Agora, é interessante que essa ideia... Quantos capítulos vai ter? Oi? Quantos capítulos tem? O Mahabharata? 63 DVDs, a novela, saiu. Não. Mas é um capítulo por DVD? Não. 16 DVDs? Não. A última série é 63 DVDs. E... Deve ter quantos capítulos em cada DVD? Uns 3. 3, 4. Por DVD. Essa é a série mais. E assim mesmo não pega toda a obra, pega, sei lá, um terço da obra. Agora, a outra série anterior, acho que é 2002, eram 16 DVD. Eu tenho as duas aí. E antes disso, na Europa, o Peter Brook fez a versão em teatro, que foi filmada. Você tem ela em... A versão de teatro reduzida em DVD deu dois DVDs, né? Dá umas 6 horas de filme, mais ou menos. Essa versão. Mas fala aí, se você pesquisar na internet, tem outras produções. Agora, essa de 2013, ela tem esse aspecto que eu acho que vai por aí já. Essa coisa moderna, eu acho que até ligada a essa ideia mesmo de pegar a ideia de roteiro moderno, que é uma linguagem toda voltada para os jovens. A de 16 DVD é bom para quem gosta da filosofia. Ela é morta, parada, mas é para quem está interessado no que está sendo falado. Né? 64 DVDs. É, então é uma. Não, 64 é para quem quer mostrar ação, super-herói, evento. E aí, quando ela estava. Essa coisa de herói e antagonista é estranho. Você pode dizer que o Krishna é um herói e o Shakunin é um antagonista, mas na verdade o Krishna é o mentor do outro herói, que é o Arjuna. Uhum. E o Shakunin é o mentor do anti-herói, que é o Duryodhana. Mas dentro disso tem 1000 outras histórias. Quando falou do Bhishma, né? O Bhishma, que é a grande referência da família, ele é que é o grande mentor da família toda também, né? E o Drona, que é o guru de todos eles, dos dois lados. O Drona é o guru, ou seja, não tem o lado do bem e do mal. Isso é que eu acho fantástico, Mahabharata. Quem o, aquele russo, esqueci o nome, Bakhtin, que faz uma análise muito interessante sobre isso. Porque eu não vou conseguir reproduzir a análise dele aqui, Deus me livre pensar nisso. Mas é que não é essa visão maniqueísta. Porque os dois lados, às vezes, falam com verdade e razão, e você oscila. Às vezes, o lado do Pandava, você vê um Arjuna arrogante, vaidoso, elitista. E do outro lado é que está a causa que parece mais justa, o Karna. O Karna que está do outro lado, que é o filho mais velho dos Pandavas, né? Que foi, que saiu do cesto, foi criado pelo carroceiro, né? Esse é um personagem maravilhoso, né? Nobre, virtuoso em todos os sentidos, muito mais mérito que Arjuna em tudo, mas tem um ressentimento e foi laçado por uma coisinha, que é o Duryodhana fez um favor político para ele, né? E ele ficou amarrado para o resto da vida nessa questão política, de agradecimento, de gratidão, que é a estratégia que sabe do mundo de hoje, como até hoje é assim. Né? Então, o que derrubou o Karna foi só isso. Por isso que ele está do lado do mal. O Krishna vai falar para ele, até uma forma, olha, você é o filho mais velho, muda de lado e você vai ser o rei. Porque o Yudhishthira, que tem direito ao trono, ele abre mão por você. Você foi só revelar que você é o filho mais velho. Ninguém sabe, nem seus irmãos sabem, só a mãe que sabe. Mas eu sei, a gente revela e você vai ser o rei. Muda de lado para a gente resolver essa batalha e ganhar a guerra. Aí ele, o que ele faz? Ele está ressentido, porque ele foi humilhado pelos irmãos, né? Que é arrogante, mas seu carroceiro, você é um pé de chinelo, você não quer andar. Aí o que acontece? Ele diz, não, quem me recebeu foi Duryodhana. É a ele que eu sou leal. E se ele é injusto, não importa, é do lado dele que eu fico. Então é complicada a história. Nas mitologias orientais, quebra-se um pouco essa visão do herói antagonista. Às vezes o herói é bandido e às vezes o antagonista é herói. Você já viu alguma coisa em relação a isso? Não me lembro que história. Eu já vi uma análise nesse sentido, que os filmes que a gente vê... Deixa eu ver se eu lembro. Esses animes japoneses, tem uns que o vilão... Na, é, que o herói, às vezes, ele comete, ele faz besteira. Eu não, também não vou lembrar de um filme, mas eu já vi uma análise assim, que nós ocidentais temos o costume de projetar um inimigo. Um inimigo e colocar nesse inimigo todas as nossas mazelas. E o herói fica como sendo bonzinho. Então fica uma coisa muito polar, mas que há filmes, eu realmente não lembro, em que isso não é tão marcado, isso até se confunde, né? O herói vira inimigo. Estou loucubrando aqui também. Não tem isso, né? É. Mas a tradição ocidental, também eu acho que só a partir de certo momento a gente fica marcando demais essa coisa de ser do bem ou do mal, né? Então, já que a grega não tem muito isso. É, exatamente. Zeus é... rei é bom ou mal? Não. Édipo rei. Bom ou mal? E Zeus fazia aqueles pactos todos, aquelas histórias todas. Né? E era Deus, era o Deus. Zeus ajudava, mas... Deus Supremo, era. Deus Supremo. O principal Deus. Principal Deus. Medeia. Boa. Antigo, né? Boa. Não tem bom e mal na tragédia grega. E é um dentro de todo o drama ocidental. Em Shakespeare, protagonista Macbeth é um vilão. A lei de Macbeth. Maluca, assassina. Não tem. Eu acho que isso vem com o teatro burguês. Essa definição de bem e mal. Vem com a atenção da burguesia. A burguesia é que a camada da população precisava ter certeza que para o lado do bem tinha que caracterizar o mal. Porque as obras clássicas não tem também. São como as orientais, nesse caso. É, a própria Grécia está colada. Bebeu da África, bebeu do Egito, bebeu da Pérsia. Mas eu acho que tem sentido também vir com a Revolução Burguesa. No sentido de tentar... E o drama que nos alcançou foi um drama burguês, né? Aquele drama que estabelece essa coisa do indivíduo, indivíduo é bom, é mau. Essa questão aí passou a ser determinante. Mocinho e bandido. Você vê a história de Buda, não sei se vocês já viram. O Campbell, ele tem no final do livro, ele conta a história de Buda, um dos livros. E o Buda, quando ele recebe a carne de javali, que ele sabia que estava podre, estava envenenada, ele fala que o sinal é um ferreiro, que é o químico primitivo, né? Alguém que trabalha com a forja, né? Um metalurgista, ele, para que ninguém o culpasse, que no fundo ele estava fazendo um papel sagrado, um papel necessário para a trajetória de Buda. Só que ele pedia que ninguém comesse a carne, mas já anunciando a morte dele, ele dizia, olha, vocês não devem culpá-lo, vocês devem, pelo contrário, reverenciá-lo como alguém que fez parte de uma etapa importante. E o Cristo tem a sua versão do Judas, né? Que se vende, vende a... Só que não tem o discurso de Jesus, pelo menos eu não conheço, de que, olha, perdoem Judas... A gente odeia o Judas em geral, né? Tem as festas, a gente queima o Judas, a gente joga pedra no Judas. Tem toda uma visão mais... Sabe, aleluia. Mais bélica contra o Judas, né? Apesar de eu achar que o Judas, ele teve um papel importante... e necessário para a trajetória de Cristo, da mesma forma que Darth Vader. E no fundo, Darth Vader, ele representa um lado da sombra que o lado da força precisava compreender, precisava locupletar para se realizar, né? Que é a visão junguiana, né? Que você a consciência ela tem que se unir ao inconsciente, a vida tem que se unir à morte. Então a morte no final das... O Jung ele fala isso, que metade da vida dele ele passou a projetar a sombra como algo ruim a ser evitado. A partir da metade do final, ele entendeu que não é uma briga contra, assim, que não é para matar o dragão, e até usa essa metáfora, o dragão do... aquele da lua, São Jorge. São Jorge é o dragão. Que, não é, que o inimigo, o dragão não é para ser morto, ele é para ser introjetado. Assim como Darth Vader é para ser introjetado. Exatamente. Para que se complete, para que como Judas, com todos os inimigos. Né? Uhum. Então os inimigos são mentores de alguma forma, apesar de não serem vistos. Posso fazer um parênteses? Por favor. O que você disse é a essência e o coração do Mahabharata. É tudo isso que está escrito lá. E a própria Gita se abre exatamente com essa ideia de introjeção do inimigo. No primeiro verso da Gita, o verso da abertura, é Dharma Kshetra Kurukshetra. Né? Kurukshetra é o campo de batalha entre os seus inimigos. Dharma Kshetra é o campo do Dharma interno, da ética dentro de você. Quando você tem que realizar essa batalha contra os seus inimigos interiores, para você poder levar o Dharma, o sentido de Dharma, para o campo de batalha. Ou seja, o inimigo que você vai enxergar lá fora, ele é só você mesmo. Exatamente isso. Tanto em Buda quanto no Mahabharata, que são duas tradições oriundas da Índia, né? Inclusive o budismo, tem essa polaridade desmilinguida. Já com Cristo, que já pelo menos a gente pega a visão ocidental, né? No Star Wars, etc., o inimigo é o inimigo. Né? Ele tem que ser morto, tem que ser de alguma forma. É igual o. Como é que chama aquele presidente americano? O evangélico, antes do Obama, quem era? Bush. Fight evil. É. Né? Você tem que eleger um inimigo externo e destruí-lo, eliminá-lo. E ele vai como representante externo, de Deus, né? E vai como, é um cruzado. É, nós somos a mão de Deus. É um cruzado. Com certeza. O Jung diz que a diferença entre uma pessoa que começou a fazer o trabalho interno e que não começou, é que a que começou, quando ela vê uma dificuldade, uma pessoa, uma situação, ela entende aquilo como uma oportunidade. Exatamente. E aquele que não começou, ele vê aquilo como um lixo, né? Algo que tá atrapalha seu caminho. Perfeitamente. E aí, como fazer um cinema? Um roteiro... Ótimo, que agora vocês vão se concentrar nos personagens. Aí pode aparecer nos personagens. Eu acho que eu terminei. Terminou? Terminei de dividir e identificar os personagens. Retomando a história, a gente tem Sofia Cavalcante, de novo, os pais morrem, ela vem para a Rússia, aí ela fica com a tia, e com a tia, ela é dona de uma filial de restaurantes. Aí ela, depois de um tempo, ela decide ser independente, passa para a Universidade de São Paulo, e trabalha numa das filiais de lá como garçonete. Aí, em um momento, nesse restaurante tem um novo pianista e toca a música importantíssima dela da mãe. E aí ela dança extraordinariamente bem. No restaurante tem um professor, dono de uma academia de balé, que repara como ela é talentosa e a chama. E ela já fica namorando com o pianista a partir daí. Daí se desenvolve a história. E o final é ela conseguindo o grande clímax, ela indo para o mesmo lugar onde os pais foram e ela faz a apresentação. E consegue superar tudo e fica lá com o marido dela, o pianista. Daí a gente tem Bianca e Dimitris, que são os pais dela. Os pais dela são os pais dela. Tem algum personagem assim? Tem. O que, que os pais dela são? Tem. Você vai inventar. Não, você vai inventar, porque eles vão morrer logo na primeira cena que eles aparecem, eles morrem. Não, é que é na apresentação que eles morrem, porque o ataque eles morrem. Mas então vai ter cena com eles, então não, tem que saber como eles são. Então tem que saber. Ok. Tem que saber como eles são. Vou definir isso melhor. Ah. É, daí eu estava pensando. Todos os personagens têm que ser concebidos. Claro, sabe? Mas eu não mesmo que fiquem pouco nenhuma, tempo em cena. Mas eu não encontrei nenhuma característica ali que, tipo, para colocar numa categoria daquelas ali, não encontrei os pais. Sim, são personagens secundários, é porque essas aí são os personagens principais. Então, isso é. Aí, bem, a Sofia é o herói, a heroína, e eu tava pensando em colocar no desenvolvimento depois que ela, claro, o mentor dela é o professor de balé. O Arauto, eu tava pensando em ser o Thiago, que é o pianista, o namorado dela. Dele ser o que está incentivando ela, exigindo a mudança e coisa do gênero. Aí eu estava pensando em colocar também, para ela poder ter uma inimiga personificada, a Marina, que seria uma rival dela na aula de balé mesmo, uma bailarina rival, e que fosse a personificação de todas as inseguranças dela, ou seja, ela faz todo o contrário de tudo que ela tem medo, ela faz as coisas excelentemente bem. Aí a gente tem o professor que é o mentor, eu tava pensando em colocar o mentor com o pícaro também. Eu acho, eu já vi isso em diversos filmes, quando o mentor ele ainda faz uma brincadeirinha e faz ali os cômicos. E uma parte interessante é que eu tava pensando em fazer com que a tia dela fosse Shifter. Que a tia dela, na verdade, de alguma maneira, desse, sei lá, desse suporte à rival dela, ou, enfim, tornasse algo que não fosse bacana, tornasse inimigo dela. A mudança. Aí eu acho que eu separei isso. Legal, mas você vai fazer o perfil de cada um das coisas. Claro, só primeiro. Ok. Vai ficar a historinha postada. O guardião do Lumiar, eu acho que ela poderia ter algumas dificuldades com um colega de turma lá na USP, Samuel, eu acho, que no início, tipo, sem conhecer que ela é uma bailarina, sei lá, ela poderia estar fazendo economia, matemática, ainda não defini. Mas ela poderia estar estudando, tem esse colega de turma, e ele implica com ela. Enfim, é um inimigo dela, só que depois que descobre que ela é uma bailarina e quem realmente ela é, ele se identifica de uma forma, e no final ele se torna amigo dela, claro. E no final ele pode até ajudar ela na Rússia, ele pode acabar tendo algum contato. Ok. Bom. Então é isso. São 8 e 40. São 15 para as 9. É 15 para as 9. Cedo, né? Eu sou meio bombardeado. Você gostaria de começar um encontro mais cedo, outro dia? Acho que sim. Melhor, né? Não sei se todos. A gente chegou a conversar um pouco. Então, chegou, mas você não pode. Não, mas não poderia ser outro dia da semana? Ou quarta, ou sexta, ou segunda? texto. Eu quero dar uma ideia aqui, você não vai gostar. Mas eu vou dar de qualquer maneira. Não precisa ser agora, mas pode ser que venha a ter, ser até meio necessário, dependendo da evolução da minha doença, sabe? Uhum. Eu pensei em recebê-los na minha casa. Minha casa é pequena, então não dá para juntar todo mundo, não tem nenhum espaço. O espaço é pequenininho. Eu vou ter... Aí teria de fazer mais dias da semana. Para mim tudo bem, uma coisa. Só que vocês iriam aos pares. Terça-feira 1, quarta-feira 2, terça-feira 2, quarta-feira 2, quinta-feira 2, assim. Se assim, alguma coisa acontece, pode ir lá em casa. Imagina, tá perfeito, não tem problema. Eu só vou sentir falta da turma. A gente faz um grande encontro depois. É. Vamos ver, enquanto eu puder vir aqui. Se quiser nesse esquema já ir revezando, para ir experimentando, pode fazer aqui, por exemplo. É. Porque isso seria uma outra vantagem adicional, que é que cada um de vocês teria mais tempo. Se eu tenho dois só para dar uma aula. Tem que dedicar aqueles dois mais tempo. É. Vai ter um certo ponto de desenvolvimento do trabalho, sabe, que quase um só já toma o tempo, né? Então, dois, pô, um encontro semanal. Os roteiros vão demorar muito tempo para ser feito. Um encontro semanal aqui, quantas horas eu aguento? Já estou vendo horas que eu não estou aguentando muito. Hoje eu estou meio chumbado, se você sabe como. Mas vamos ver, por enquanto. Eu só gosto, queria... né? Eu acho que vai estudar o. Uma sugestão é a gente fazer essa experiência já e passar os encontros aqui a serem quinzenais, ao invés de semanal, por exemplo. E é você, a semana que vem, já pode fazer isso. Já divide em grupos, para ir dois, três grupos na próxima semana. Na outra semana você teve um tempo de dar uma descansada e faz, vê se faz aqui e já vai experimentando essa transição. Eu faria assim, dia terça, quarta e quinta. Então, dois na terça, dois na quarta e dois na quinta. É. Esse é isso. Para mim é melhor quinta-feira, porque eu tenho prova toda terça e quinta. Então, terça eu estou estudando para quinta, quarta eu estou estudando para quinta, quinta eu estou estudando só para terça-feira semana que vem. Então, vou mais tranquilo. Uhum. Eu só tenho quarto. Quarto ou quinta-feira esse horário. Terça e quinta. É quarto e quinta. É. Quarto tem fazer tem fisioterapia. Problema. A minha filha. Tem problema também, de... né? 5 às 6, porque ela divide consultório com certas pessoas e ela conseguiu arranjar esse tempo. Ela atende mais outros depois. Que é dando a gente com a sócia fazer dela, esse novo que... sistema, ela tem ainda na outra semana. Quarta, tá bom. Mais de uma semana. Vou pensar. Todo mundo junto, porque coisas novas é bom dormir em cima. É. Consultar o travesseiro, deixar o inconsciente. Dá uma trabalhada, sabe, do que já resolver, assim, imediatamente. Você vai refletir dessa semana? É. Já semana que vem. Semana que vem a gente já conversa sobre isso, já vê se dá certo para fazer essa semana. Tranquilo. Tá? Hoje, por exemplo, você quer terminar mais cedo? Está precisando parar? Como é que você está? Não estou muito bom, não. Quer falar já? Melhor. Para, tudo bom. É o que. Estou cansado. O que. Tudo que surge aqui é, já faz parte de todo o trabalho da gente. Né? Já é muito importante tudo. É. Você quer. Eu devia continuar aqui, talvez falando um pouco sobre o personagem. Se vocês quisessem fazer sobre o personagem para fazer esses perfeitos. Sabe, um bom perfil, sabe? Você não tem, assim, quantas linhas? 5, 10? Não interessa. Bota tudo que você achar do personagem, desse personagem. Seja quantas linhas precisar. Eu ia perguntar isso, se tem um padrão pra, de linhas, de número de linhas. Então, mas aí a gente ainda tem um problema, que é para a turma entrar mais ou menos no mesmo compasso. Vamos dizer assim, Esteban, o Bono e a Úrsula são os bons alunos da turma. Eu não fui bom aluno. Eu, o Luiz Carlos e a Cássia, que é a minha parceira, nós ficamos para trás. Não, não diga isso. E aí nessa, vamos dizer assim, a gente não propôs ainda uma história que tivesse sido aprovada por você. Né? É. A gente vem tentando aprovar um projeto. É, você já desenvolveu bastante. Não, eu já submeti duas vezes e tomei duas pauladas. É. Na segunda eu vou contar até hoje qual foi, assim, na verdade. Mas posso falar da minha experiência? Não sei como você está. Olha só. A semana passada, a gente estava comentando aquela minha ideia de contar aquela experiência desse meu amigo, daquela aventura dele. Mas eu disse que isso era uma coisa tão real e que eu tinha participado dessa história que eu quase que me sentia personagem dessa história. E eu, para fazer isso real de fato, eu tinha que fazer uma espécie de um teaser, que eu conheço esse mecanismo, conheço como as coisas funcionam e saberia daí o que ia acontecer. Né? Podia, até a semana passada eu falei, né? Você tanto podia evoluir e conseguir aprovação para lá na frente, até ter um depoimento pessoal dele para encerrar, vamos dizer assim, a biografia. Como podia acontecer o que de fato aconteceu, eu já sabia. Acho que eu provoquei, né? Eu recebi um telefonema de lá, né? Ele estava na fazenda, então ele não podia falar comigo, não tinha nem acesso. Mas uma amiga em comum, nossa, né? Falou, Rubens, tudo bem? Tudo bem. Olha, eu estou aqui falando em nome do nosso querido, né, Francisco e tudo mais, né? E ele viu sobre aquela sua biografia não autorizada, né? Que ele viu, ou ficou sabendo, né? Eu sabia que ele ficaria sabendo, que tinha uma chance de vida ficar sabendo, mesmo que eu não tivesse falado para ninguém de lá. Mas eu contava que isso aconteceria, porque eu queria que chegasse a ele. Mas você contou para alguém? Não, pus no ar. Como assim no ar? No blog. Ah, tá. Né? É claro, você tem que dar um... Eu não acredito, eu queria já ser um telepata, mas não sou. É. Então eu tenho que dar uma ajuda. Claro. Grato à internet. O Francisco fala a internet. Internet, ele chama de isso. Mas eu dou uma ajuda, ou seja, agora o resto, o universo vai conspirando. E eu tinha mais meio que ter visto. Aí ele falou, olha, porque ele te pede por encarecidamente, né, que você tire aquele artigo do blog, não leve em frente aquele projeto. Inclusive, aquele vídeo que você produziu com uma passagem de uma reunião nossa, que é fechada. Eu sabia tudo isso. Né? Ou seja, eu publiquei uma coisa que ninguém nunca tinha feito antes. É óbvio que eu fui muito cuidadoso. Eu peguei um vídeo de 2 horas e meia e publiquei a minha fala. Depois ele finalizando já, quando já não estava mais assim falando nada, que, né, que não pudesse vir a público. Né? Mas, como norma, como protocolo, ninguém comente, ninguém discute essas coisas fora do contexto da nossa reunião. As coisas nascem e morrem ali dentro. Mas eu propositalmente fiz isso. Por quê? Porque um pouco na época que eu passei um tempo lá, ele tinha me convidado e outras pessoas, falando de um projeto de fazer um memorial, né, da instituição, da própria vida dele, que a gente ajudasse ele. Então ele estava convocando para que isso nascesse dentro da gente. E isso não foi para frente porque não existia verdade ainda, para ninguém levar para frente. Aí aqui naquela reunião, eu senti essa verdade. Ou seja, partindo de dentro de mim, de levar em frente. E tinha a máxima maior. Oi? Ah. E tinha. Foi. A máxima maior do grupo. Se escuta melhor do que eu. Bem... Se escuta bem melhor do que eu. Deixa o homem terminar. Não. Deixa ali, apanha na mesma. A máxima maior do grupo, dele mesmo. Pra mim, isso, é. É. Você quer? Não quer. Ou seja, o ensinamento maior que a gente exercita no grupo é a capacidade de ter autonomia, autodeterminação, né? Ou seja, de você agir pela tua consciência sem necessidade de consultar os outros. Então, lá mesmo, o trabalho que a gente desenvolve é quase que de autogestão, quase, né? Então, por isso que eu falei que eu ia exercer uma contradição, né? Eu falei, ao mesmo tempo eu vou estar exercendo isso que vem dentro de mim, mas indo contra uma coisa que está estabelecida, para ver como ele ia resolver essa contradição, né? Ou seja, se ele confia nessa minha decisão que vinha de um lugar interno dentro de mim, ou se ele, de uma maneira mais conservadora, fala, olha, você está atravessando uma barreira e eu prefiro que pare. E é como se eu estivesse dizendo, não, eu faria esse trabalho que você me pediu, mas eu preciso de liberdade. Né? Não podia ser formatado, por exemplo. Ou seja, então ele pediu para tirar tudo do ar. Né? Que é o que eu queria, mas vocês lembram que quando eu mencionei isso, eu falei, olha, eu estou falando isso, eu já estou sentindo que eu virei personagem dessa história. Eu estou sentindo que eu estou mexendo, está arrebentando. E que isso já está mexendo com as pessoas. Eu pus o vídeo, as pessoas vão assistir esse vídeo, isso vai chegar lá e todo mundo vai estar se alterando. Então já foi criado um movimento de alguma forma, né? E foi dado um sinal, né? Então não, esse projeto ele não queria que eu levasse. Então para o nosso contexto aqui, é como se eu tivesse voltado para estar casando, porque eu trouxe um projeto. Eu não posso levar em frente, eu não tenho nada, em princípio. Né? Mas aí vem outra coisa que é muito interessante, né? Que na verdade eu tenho. Porque eu sou o foco que eu escolhi errado. Eu só não posso tratar de algumas coisas porque eu não posso tratar. Mas, por exemplo, quando eu me vi parte dessa história, eu descobri que eu podia contar uma outra história, que eu não sei se ela é plausível de ser contada, mas que é a minha própria história. É. Já que já apareci como personagem, um personagem menor nessa história que eu ia contar dele. Mas que, de repente, nessa própria relação com ele, surgia a minha própria história. E aí a minha própria história, por incrível que pareça, eu acho que ela se encaixa no padrão do monomito. Né? É. E aí eu quero explicar para ver se isso é plausível dentro da lógica do troco-drama, já que eu não sou dramaturgo e já sei que não conseguiria fazer nada. Como é que eu contaria a minha própria história? O que tem de relevante e de interessante para ser contado nessa história? Né? Então, vamos lá. Primeira aula nossa, o Marcial. Olha, vocês vão ter que trazer aqui. Tem o clímax? É. Tem. Então você tem uma história. Parece, né? Então vamos lá. Eu acho que tem o clímax. Primeiro clímax seria, você saiu da Monsanto. O Que nada, mano. Isso aí foi lá no início. Eu sei, no início. É, mas foi o primeiro que comprou. Esse foi lá no... Exatamente. Isso aí sabe qual foi? Aquele momento de você resistir ao chamado. Você ainda está em dúvida, saí. Tá bom, aceitei. Aceitei. Mas eu não tinha ainda... Eu fiquei igual. Eu trabalhei depois de ter o chamado, na Ródia. Tá. Eu trabalhei mais uns 3 anos até dizer... Não é isso. Vou aceitar o chamado. É. Né? Então, agora, que chamado? Que batalha? O que tem a alcançar? Né? Então, a história, na verdade, que eu queria contar... da minha tese, né? Agora, o que tem de mais uma tese doutorada? Não tem nada de mais em princípio. O que, é que ela é interessante? Né? O seu clímax é a sua tese. O meu clímax é a aprovação da tese. Lá. Agora, antes, tem a ajuda mística, vamos dizer assim, um insight místico. Aliás, não a aprovação da tese, mas para mim o clímax, o grande clímax, foi um insight místico, uma experiência quase mística mesmo, onde em uma imagem, eu recebi toda a tese e venci a minha antagonista, que era... Orientadora. Doutora Phyllis Granoff, 12 idiomas, maior autoridade do mundo na área, que já teve convidado 3 vezes para me retirar do programa, porque nós lutávamos em fileiras opostas do campo da batalha, uma batalha desigual, porque nem inglês eu falava direito, quanto menos sânscrito, que era a língua obrigatória para desenvolver o projeto, mais um pouquinho de inglês e alemão para dar conta da bibliografia. E ela sabia 12 línguas, eu não sabia nada. Né? Aí, quando eu tive o insight, consegui ajuda, sozinho também não ia dar conta. Agora vamos formatar isso, para poder levar a proposta para aprovar o projeto de tese. Né? Aí ela... Aceito. Parabéns. Você conseguiu. Você sabe que eu não gosto desse assunto, você sabe que eu não acredito no que você está fazendo, mas você, agora você tem um tópico original, não sei o que lá, tem todo o direito de levar em frente. E aí aprovou, aceitou, assinou, né? Mas não segurou a onda, um pouco mais para frente. Ela foi transferida para a IEA, e aí se permitiu ficar só com alguns orientantes. E aí disse que alguns ela não ia continuar orientando de EA, que a gente ia arrumar outros orientadores. Eu fiquei muito chateado. Que você foi um dos que precisava de outros orientadores. Que eu saí dela e peguei um camarada que me lembra, Cistino Maciel, foi o meu segundo orientador, Dr. Paul Yandro. Ela também é genial, só que é do outro lado, só que ele é lá do outro lado. Nós éramos inimigos ideológicos. Mas o Paul Yandro era inimigo dela. Então, quando ela me deixou livre, ele me quis. Você vê alguma semelhança entre a história do Francisco e a sua tese? Tem. Por quê? Porque o tópico da minha tese é... o que descreve isso que faz o Francisco, que é o Francisco. Esse isso que faz dele esse herói épico, esse é o objeto da minha tese. E é isso que incomodava ela, que ela disse para mim, falou, escuta, rapaz, se você quer ser um monge, você vai para a Índia e vai virar monge. Mas você não vem aqui dentro do Instituto de Ciências Sociais, de Estudos Religiosos, para tratar sobre a Gita com esse ar de... De acadêmico, de pseudo-acadêmico. Não, de devoto, deslumbrado com o texto. Nós queremos aqui pessoas críticas, que de preferência falem mal do texto. Você foi fazer o doutorado lá? Foi doutorado, né? Ela que me chamou porque no curso com ela tinha tirado 10 em Sânscrito e me convidou. Mas você achava, você tinha a perspectiva que o trabalho poderia não ser aceito? Poderia ter algum... Eu nem sabia como funcionava, eu fui sendo levado. Não conhecia a estrutura. Imagina, não sabia nada. Nem o tópico de tese, você leva 30 meses para definir, você passa 30 meses se preparando para definir o tópico de tese. 30 meses? É, 30 meses. 2 anos e meio. Para definir o tópico de tese. Você faz o major e o minor, os exames. Aí você define o tópico de tese e passa a desenvolver. Eu tive por ela mais ou menos uns 10 tópicos rejeitados. E quando eu percebi que era proposital, ela mandava pensar no outro, comecei a submeter um a cada 2 dias. Até que você percebeu onde eu queria chegar, mas eu acho que eu não consegui chegar. Mas os dois rejeitaram esse. Oi? Os dois rejeitaram. Que dois? O Francisco e a tua orientadora. Não, como assim? Ah, porque me disse agora para não fazer? Ah, não, e faz ela também lhe disse para não fazer. É. E você arranjou um jeito de fazer. De fazer. Exatamente. E esse roteiro também é um jeito de você fazer. Claro. É um jeito de ser. Por isso que hoje, olha só que coisa. Você captou exatamente o que eu falei. A ideia ficou bem, muito esse rica. É o sentido oriental que você me deu, é tão isso mesmo, que eu peguei, olha só que coisa incrível. O texto que eu tinha publicado a semana passada, que ele mandou tirar do ar, eu fiz assim, copy, copiar e colar, editar. Vai ser o texto dessa semana, repasteurizado, saindo aquela versão dele, colocando a minha. Então, aquele texto da semana passada, eu fiz uma limpeza na internet e ninguém acha mais nem vestígio dele. Não. Sumiu, apaguei, eu cumpro. Falei, fala para o Francisco, que eu vou desligar o telefone, daqui a 2 minutos já pode olhar, não vai ter mais nada. Como de fato não tem. Né? E aí iniciei esse. Mas eu não convenci ainda, a gente parou aqui. Só falei que eu tinha o clímax. Por que isso é interessante? Não, a tese, doutor, é uma coisa mais chata. Eu fico lembrando que eu estava ouvindo o Woodstock, adoro o Woodstock até hoje. E tem, eu acho, não sei se é o Woodstock, eu estou confundindo agora. Não é o Woodstock, é o Woodstock. Mas tem uma música que o cara fala, bom, tá aqui, ó, vou começar a ler para vocês uma tese de doutorado sobre a poesia, blá, blá, blá. E aí, legal, emocionante, estão curtindo? Ou é melhor aqui, eu vou chamar o grupo tal, vai começar... o tema da tese, o grupo ia executar. Diferente? É. Ou seja, uma coisa é você ouvir a música, que é o que tem vida, né? E outra coisa é você estar... E se o clímax fosse não a sua defesa de tese, mas o fato de você se perceber como um monge não, de verdade? Não, eu não sou um monge, eu sou um guerreiro. Um monge guerreiro. E assim, e o clímax para mim, é difícil porque eu não estou conseguindo... Sabe qual foi o clímax? Foi um insight místico, parecido com a história do Francisco. Como ele viu Astaxanar, eu tive 2 insights místicos. Né? Um foi místico mesmo, assim. Um foi assim, eu já estava, apanhei muito, estava quase derrotado. Aí a mulher, vendo que eu não desistia, aí falou, olha, como pré-requisito para você, você vai ter que fazer um curso avançado de sânscrito. Eu adorava sânscrito, fiquei traumatizado. Eu gosto ainda, mas até deixei um tempão de estudar, eu fiquei traumatizado. Aí me pôs no sânscrito avançado, que era estudar Shankara, o sânscrito medieval, e você tinha que traduzir o texto, uma parte da Gita Baixa de Shankara, que é uma coisa horrível, sânscrito medieval. E ninguém na classe, todo mundo desistiu, só tinha eu, meus 2 alunos, eu também, eu ia ser reprovado. Aí o outro aluno dela também já quase que desistiu, estava quase que desistindo. Ou seja, eu ia ser reprovado também ali, porque era uma matéria dificílima, esse sânscrito avançado. E aí eu resolvi, não sabia o que fazer, na verdade. Aí eu estou andando pelo corredor do prédio, tinha acabado de ter uma aula de tarde, só tinham sobrado dois alunos da aula de sânscrito. Era o intervalo dessa aula de sânscrito, onde eu tinha feito a minha tradução, meia página, do Shankara, e ela tinha... Eu levei uma semana para traduzir meia página. Uma semana. E ela descascou, me arrasou. Falou que eu não tinha... Ah, você não sabe nem em Shankara, o que você quer trabalhar com a Gita? Porque a tese do doutorado dela era em Shankara, ela queria me desqualificar. E aí foi, a gente foi para o intervalo. Aí eu estou voltando do intervalo, o pessoal tem coffee break, sabe o que é? E aí eu estou voltando do banheiro, venho caminhando assim, de repente uma coisa estranha. Eu fiquei meio esquisito, mas foi de fato assim, como eu estou falando. Aí uma intuição veio e falou, olha, quando você virar à tua direita, você vai dar de cara com a Phyllis Granoff. Ela vai te falar algumas coisas e vai te fazer uma pergunta. Você só responde, tá certo, eu concordo, vou para casa, vou refletir muito sobre as suas palavras e hoje mesmo escrevo uma carta sobre isso, a respeito. Eu ouvi isso. Assim. Aí eu vou andando, vi, bumba, dou de cara com ela. E aí ela, ah, eu estou precisando falar com você mesmo, eu andei pensando aqui, ó, eu tenho a solução para você, a gente já viu que essa turma de sânscrito, ninguém vai para frente mesmo, só sobrou você e o Benji, eu já estou meio chateado, eu não estou achando que nem você nem ele vão ser aprovados, eu estou achando melhor você cancelar, eu aceito lá que você cancele a matrícula, nós vamos eliminar esse curso, ainda está no prazo aqui de você eliminar o curso. Você faz isso porque, olha, vamos pensar bem, você não tem a menor chance de desenvolver a tua tese e nós vamos combinar aqui uma coisa, você faz aí um trabalho simples aí que vai sair como um mestrado, em 6 meses você acaba e você vai embora com o mestrado e pronto. Mas você não vai para o doutorado e é isso que... E pronto. Mais ou menos assim. Aí eu, aquilo que eu ouvi, um choque para mim, né? É a terceira vez. Mas aí eu acato suas palavras, vou para casa, vou trancar a matéria de Santos. Esse foi um grande lance de xadrez. Porque era ali que ela estava me derrubando. Ela era professora do sânscrito dos diabos, que eu não precisava do que queria, mas ela queria me fazer porque ela não me derrubasse. Ela me pediu para trancar, porque falei, você vai embora para o MBA. Aí estou indo para casa, tem falta tudo aqui, mas a voz me instruiu. Escreva aí. É. Né? Escreva aí. E cópia para o departamento todo, inclusive para chefe do departamento. Conforme conversa com a minha orientadora, hoje de tarde, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Estou trancando, com autorização dela, a matéria de sânscrito, que ela disse que não é necessária e que ela está cancelando o curso. Né? Ela sugere também que eu deixe, vá para o mestrado. Né? Mas aí a... Isso vai fazer parte da sua história também. É, mas aí, olha só o que a mensagem me disse, que você diz o seguinte, essa parte você disse que não concorda, que o tópico de tese você vai desenvolver. Porque a única coisa que eu precisava era me lembrar do Santos para avançar. Aí eu escrevi para o departamento todo, mas ela tomou uma chamada, porque perceberam que existia um... Confronto. É, e o melhor aluno dela não estava... Ela apertou tanto que era para me reprovar. Mas quanto mais ela apertava, mais os outros iam caindo fora também. Até que sobrou eu e o outro também não acompanhou, e aí cancelou esse curso. E aí eu disse que ia continuar, e obviamente o departamento todo já ficou iniciado. Então eu vou começar a propor os tópicos. Ela falou, não, teu tópico não está bom, esse tópico eu não aceito. Aí eu tive outro insight, eu falei, mas meu Deus, por que essa mulher tem tanto ódio? Depois eu descobri. existem algumas leituras da Gita que são de inspiração nazista. É. E ela é... ela é muito culta, judia e tudo mais. E tem horror na Gita que faz apologia... com o nazismo. É. Não, o nazismo... faz, usa a Gita. Usa e ela, a Gita. Ela acha esse texto... e ela é especialista em Shankara e budismo. Então a Gita para ela é coisa de... secundário. Do povão, né? Bom, aí eu tive um insight. Eu estou pensando, o que, que ela tem com tanto conhecimento e não consegue enxergar o que eu enxergo na Gita? O que falta nela? O que é isso que falta nela que não faz com que ela enxergue e que eu enxergue? E é essa coisa que eu vejo na Gita de tão valor e que eu vejo que o Francisco tem. O Francisco tem, essa coisa ele tem. Ela não tem. Ela é um verniz assim. Sim. Fala 12 línguas, mas é um verniz. E o Francisco, coitado, não terminou o NB depois daquela experiência, mas tem isso. O que, que é isso? O que, que é isso que eu quero estudar na Gita que eu não sei? De repente, eu estou na internet, né? Aí aparece uma imagem que é... não sei se eu estou me estendendo muito, mas se eu posso continuar mais um pouco? Ah, por favor. Aí aparece Joana d'Arc em cima de um cavalo. Um olhar assim. Quando eu olhei para aquilo, aí eu escutei a voz, tá aí. O que Francisco tem, o que a Juna tem e o que a doutora Filmes não tem. É isso que você tem que estudar. Está no Gita. Eu pensei que você gosta muito dessa gravura, você bota ela assim. Aí quando eu vi essa imagem, eu falei, eu já sei o que é. Eu já sei o que é. Eu vi a imagem, é Joana d'Arc. Ou seja, Joana d'Arc é Arjuna. É. Esse foi o insight que eu tive. Vai na Gita e descobre isso. Aí eu descobri a palavra... que é Sharada. Sharada é um termo sânscrito que tem um milhão de significados. Até esse artigozinho que eu publiquei hoje, eu falei um pouquinho disso também. Mas esse termo, nas traduções em geral, você traduz como fé. Fé. Para quê? Para que aproximar o texto do Ocidente e para que aproximar das leituras religiosas da Gita, que transformam o diálogo filosófico da Gita num evangelho de religião. Quando eu traduzo Sharada por fé, eu reduzo o maior poema filosófico do mundo num texto religioso de segunda classe. Aí quando eu percebi isso, falou, essa palavra é importante. Que palavra é essa? Quem estudou isso? Quem até hoje não estudou? Aí eu descobri que existe controvérsia ao longo dessa palavra. Fides. Você não, falou sobre isso. Fides também. Por quê? Porque a fé é Fides, né? Mas começou porque eu fui comparado depois com o Sharada. Aí dessa controvérsia, eu percebi que falei, olha, não há consenso. Ninguém nunca. Tinha um cara, uma tese que o pessoal tinha citado o Sharada na Gita. Só que era uma leitura igual dos Hare Krishnas. Assim, que não é desqualificando, mas é de alguém que traduz Sharada como fé. Né? E não tem nada a ver com fé. Quem não sabe filosofia, porque Sharada não está em contradição com a razão. O budismo se vale. Todo o budismo é estruturado em cima de sadhā no Pali. É sadhā. Uma palavra-chave do budismo. E aquela fala que diz assim, eu posso achar o texto depois. Bom, mas quando eu encontrei esse termo, aí eu falei, bom, eu tenho a tese, então. Sharada na Gita. Aí quando eu elaborei a proposta de tese, e levei para ela, né? Ela veio, me abraçou, me beijou. Falou, olha... os inimigos também amam. A gente vai até provar. Você tem todo o direito, você conseguiu um tópico original. nunca ninguém pesquisou, ela precisava, você tem direito a levar em conta a sua pesquisa. Eu não acho que isso tenha a menor relevância, nem que a Gita seja um texto de nenhuma importância. Mas eu não vou te negar o direito de desenvolver o projeto que você quer. Pode fazer o projeto. Aí, eu fui percebendo outras coisas. Aí é uma brincadeira minha, mas é real isso também, ainda assim. Todos os movimentos contra a cultura, tudo dos anos 60, tudo desse, desde o nascimento da ciência, né? Desde Descartes. Meu Deus, eu explico tudo a partir daqui. Aí eu percebi o seguinte, fui olhar a história da filosofia, ó, a gente aprende lá, filosofia medieval, filosofia moderna. Filosofia medieval. Isso tudo é medieval. Mas se eu perguntar, o que é o característico da filosofia medieval? Me dá numa expressão, sintetiza numa expressão o que é a filosofia medieval. Eu fui a Enifix, todos meus colegas, meu professor, ninguém passou por, nem eu tinha isso. Para mim seria fé, seria essa. Sim, mas como é que você dá numa expressão? Aí de repente, mesmo lá no meu projeto, eu percebi a expressão tomista, que reduz o paradigma medieval, me dá um paradigma que expressa a Idade Média. Uma expressão paradigmática para toda a Idade Média. Aí eu descobri, fácil. Fides, queres, intelecto. A fé como pressuposto para o conhecimento. Que é a expressão de São Tomás, né, que funda todo o trívio e quadrívio que organiza a pedagogia do mundo ocidental. Fides, queres, intelecto. Então isso é a Idade Média. Agora, isso é a fé na base do conhecimento da ciência. Aí o que acontece? A Idade Moderna passa um trator nisso. Quando você questiona isso filosoficamente, como é que você passa o trator? Cogito, ergo, sum. Acabou. Fé morreu. Né? Porque penso logo existe. Essa primeira certeza sensível, cogito, ergo, sum, expressa o quê? Expressa aquela certeza que você tem no coração, aquele sentimento que é o que Galileu experimentou, Copérnico experimentou, né? Todos eles tinham aquela convicção interna, aquele sentimento interior, aquele entusiasmo que permitia dizer, é desse jeito, mesmo que a fé me diga o contrário. Isso que ele sentiu e que se expressou como cogito ergo sum, é Xaladão. Ah, é? É. Porque é a certeza interior. Sentimento interior. Provado, testado. Você conhece a frase do Santo Agostinho, que é muito parecida com essa, que é duvido logo existo? Ela... Interessante. É. Só que a dúvida, para começar, é a heresia, né? Você não pode duvidar, né? Duvidar é herético do cristianismo. Inclusive, minha frase é para o WhatsApp. É. Então, mas isso é duvidar é heresia. Você não... Tanto é assim que a única razão de existir o livrinho Discurso do Método é para o senhor Descartes pedir desculpa para o Papa porque ele exerceu o direito de duvidar só metodicamente. Porque jamais ele queria se passar por um herege. Era só metódico. Então, mas por que, que eu estou dizendo isso? Se Fides queres intelecto era o paradigma que desde Santo Anselmo até São Tomás tinha sido proposto para ser o fundamento da ciência, de todo conhecimento, e isso tinha sido furado, mas essa expressão tem alguma coisa de verdadeiro. O que ela tem de errado é que a fé é uma coisa dogmática e externa. Aí eu brinquei, não, qual é o paradigma moderno, contemporâneo? Não é Fides queres intelecto, é Xaladá queres intelecto. Se eu digo Xaladá queres intelecto, aí eu entendo o movimento da ecosofia, da ecologia profunda, do Arnaez, porque que ele disse que a inspiração dele são os versos do capítulo 6 da Gita que tratam do Atma, que é o princípio que ele disse que permeia toda a natureza e que fez ele formular os... Então, aí quando você pega direitos animais, está sempre remetendo ao coração. sempre remetendo não à razão, mas a um poder da vontade que parte do coração para iluminar essa razão. Não? Como é que é a primeira frase da ideia de mente? Fides queres intelecto. Traduz como? A fé como pressuposto para o conhecimento. É. Isso aí agora me estende demais para sair do meu tópico. Mas eu preciso fechar lá ainda. Então, se eu acho que isso era importante, a minha ideia era ter chegado nessa expansão. Né? Eu sei que isso é um sonho louco. Agora, por que isso? Eu vou contar do passado, para parecer que faz sentido isso. Como é que isso começou? Preciso contar a história do começo. Né? Tem várias passagens, tem a Monsanto e tudo mais. Mas quando eu comecei na roda, eu já comecei a refletir. Peraí. Estou me vendo lá no meio de vapor, com o capacete, usava aquele radinho aqui ainda, manga comprida, bota, aqueles vapores, não sei o que lá, eu mexendo em bomba, trocando filtro, comendo aquelas linhas. Tá legal, estou entendendo, funciona a lógica, a química, eu entendo tudo. Mas todo dia eu estou aqui, o ônibus vem, de manhã até a noite. É isso que é a vida? O que eu estou alcançando aqui? Depois olhando o rio está sendo poluído, ali está sendo destruído, o que eu estou alcançando aqui? Começou uma reflexão. Aí eu vou ter que sair disso um dia, né? E me convencer, sei lá, crise existencial, não sei o que lá. Como um remédio. É, exatamente. É. Aí na Monsanto eu saí. É. Saí e falei, agora preciso pensar o que eu quero. É. Aí fui lá, viver na comunidade. É. Vivi com o Francisco alguns anos, já fazia meditação. Eu estava me preparando. Agora, mesmo nesses anos que eu vivi lá na comunidade, bom, tá bom, aprendi todas essas loucuras, mas agora pensa bem. 1980, falar em Om, Yoga, isso era louco. Em 80? É. 80 já tinha. Já tinha. É, mas ninguém te aceitava, nem respeitava. Você morre, ainda estava com a figura aí, o Flávio Miranda, essa turma toda já estava falando há muito tempo. Então, eu acho que eu já me estendi demais por hoje, assim, mas... Tá bom. O que eu sinto, assim, que né, nesse trabalho de roteirização, a gente faz uma terapia com a gente mesmo, né? É. A gente acaba dando uma... Agora, uma se mergulhada, isso não, né? Só para fechar, se isso não é um tópico, eu reconheço a minha dificuldade e que, às vezes, a experiência foi maravilhosa, independente ou não do teu tópico do trabalho. A experiência é rica para mim, fez refletir. Agora, me fez pensar nisso como tópico em função do que eu tinha vivido aqui da ideia de escrever um metodrama. Mas eu não sei se é tópico. Sim. Né? Aí só posso levar em frente se isso for um tópico. Não dá para saber se é. Você já tem o Arauto, né? Que é o Maciel, né? E que é o mesmo Arauto que permitiu você terminar a tese, né? Não é o mesmo personagem? Você até falou que é parecido fisicamente? É parecido. Oh, yeah. O Paul Young viveu 30 anos na Índia. Os filhos dele são cineastas também. Mas olha, você vai fazer um documentário. A espinha dorsal do documentário são as entrevistas, os depoimentos. Sabe? Eu me lembro, ainda nos anos 50, houve um documentário americano sobre a guerra do Vietnã, que não tinha nada, só entrevista, só depoimento. Não tinha um texto ótimo, nada, só depoimento. Militares, políticos, vietnamitas, americanos, só depoimento. Foi montado isso. É. Como é que chamava? Não me lembro agora. Muito famoso. É, esse foi muito famoso. Muito famoso, por causa disso. Não digo que você faça uma coisa de tão extrema, de jeito nenhum. Né? Pelo contrário. Podemos fazer com o mínimo de depoimentos possível. Mas você tem que saber que depoimentos não estão... Mas você acha essa história viável que eu contei? Acho a luta... O conflito central é uma maravilha, é extremamente dramático. se pudesse ter um depoimento da sua adversária, seria então perfeito. Voltando lá, ela falava. Ela ia dizer lá do que você ia dizer do seu ponto de vista, ela ia dizer do ponto de vista dela. E ia ter o seu novo orientador para falar, e quem mais você quisesse falar, que quisesse contribuir para esse debate. Esse documentário é um debate sobre a sua ideia de tese de doutorado. Que encontrou um antagonista e pronto. Aí ficou dramático, ficou tema para filme. Ela está aqui ou está em Yale? Imagina, ela está em Yale. Né? Todos eles, até para ter acesso agora, estou aqui falando em português. Né? Para eu conseguir contato com eles é difícil. Mas eu posso, dá para levar em frente, sim. Mas tem que estruturar muito bem. Agora, tem meus colegas, é diferente. Quem assistiu, assim, o grupo que assistiu tudo isso, esses aí nós temos estabelecido. Tá, estabelecer um vínculo muito forte, porque cada um tem o seu, sua qualidade. Mas eles são todos a favor. Precisamos ter oposição. Também, para ter um choque dramático. Não, os que não eram a favor, talvez, é como o nosso departamento era Índia, judaísmo e cristianismo. Então, o pessoal, por incrível que pareça, da área de cristianismo, eles eram muito conservadores. Então, em geral, eles não eram muito simpáticos a essas linhas. Não, até porque eles tinham um direito que só eles tinham. O Departamento de Estudos Religiosos é um departamento que faz crítica da religião. Então, não é bom que um budista faça uma tese sobre budismo. Não é bom que um hinduísta faça uma tese sobre hinduísmo. Mas, nada demais se um cristão fizer uma tese sobre cristianismo. Por quê? Porque você tem que garantir que a visão das outras áreas vai ser sempre crítica. E a do cristianismo é sempre para dar uma certa precedência sobre as outras. É assim que é constituído o departamento de religiões estudantes. Se for para teologia, então aí é um desastre. Teologia é a piada. A verdade é o que os caras estão. É a crítica. Aí já. É isso. Tá. Mas isso você quiser fazer documentário, tem que ver com quem você vai poder contar para dar depoimento. Sobre a período da tese. Sobre a história da tese. Vão ser depoimentos todos em inglês. Você pode traduzir, não tem problema. Traduz, fala em inglês e bota a legenda. McQueen. Não tem problema. É. Ave Maria, McQueen foi tão importante. Não tem importância. McQueen, o Hitchcock mesmo. Isso. A Ilona, a esposa dele, que leu algumas coisas. Isso é o de menos. Fala em inglês e bota a legenda. Mas eles são todos a favor. Até o Hitchcock. O orientador da Cássia, porque a Cássia voltou para o Brasil, eu fiquei 6 anos no Canadá, né? Então eu discutia com o Scott, né? Mas ele era químico, né? Não importa, mas não importa. O Hitchcock é um. Ave Maria, eu tenho ele como um. É outro que é quase um. O Hitchcock é um gênio. É um gênio. Uma pessoa assim que eu tenho uma admiração. Hitchcock, Ave Maria. Não, isso é legal. Nós temos ídolos, né? O Hitchcock é um ídolo mesmo. Tá. É isso eu acho muito bacana. É químico. Mas é um gênio. Hitchcock é um gênio. Eles me ajudaram muito. Muito. É. fazer uma consulta pessoal para vocês, então. Falar uma coisa da minha vida e fazer uma consulta. Já que eu estou tão mal assim, estou sentindo isso. Mas aconteceu o seguinte. Lá o Sérgio Conk, que tem uma editora pequena, sobre, vai publicar um livro Encontros com Luiz Carlos Marçal. São entrevistas minhas. Aí ele aprontou o livro, ele editou ele, selecionou as entrevistas. Fez tudo, não tem que fazer nada. Mandou para mim, aí eu vendo. Aí fiquei vendo lá para corrigir erros, coisas que ele não sabe direito. Aí eu vi uma declaração minha. Sobre o Castaneda, ou melhor, contra o Castaneda, contra o último Castaneda, porque tem tem fundamentalmente três Castanedas. O primeiro em que ele é discípulo, que é uma coisa de mestre discípulo, é de Dom Juan, o segundo que é uma coisa coletiva, que revela que aqueles ensinamentos de Dom Juan vem da cultura tolteca, que formam grupos de feiticeiros ou guerreiros, como eles se chamam. Né? E a terceira é que o líder, que é o Nahual, escreve-se Nahual, mas se dizem que pronuncia Nahual. O Nahual era o Dom Juan. Dom Juan foi embora da terceira tensão e deixou os novos discípulos mais jovem sob a liderança do Castaneda. Mas eles não aceitaram a liderança do Castaneda. Brigaram, disseram que o Castaneda era um nahual de três pontas, e o normal é um nahual de quatro pontas. Então ele era um nahual defeituoso. E eu sei que todos brigaram, se afastaram dele. Todos os personagens do primeiro livro, Fabrito, todos eles sumiram da vida do Castaneda. Ele teve um período assim muito difícil, que ele passou muito mal, e ele procurou em Los Angeles um chinês chamado Howard, um chinês de Hong Kong. Foi para Los Angeles, que mestre de artes marciais, como os outros eu acho uma coisa mais moderna, não sei. Não sei direito porque eu não entendo de como. Eu só entendo de Aikido. Mas o Gui, além disso, era também curandeiro. Sim. Digo curandeiro porque eu fui tratado por um japonês que era professor de judô. Então, a formação dele no Japão tinha sido em judô. É. Né? Ele era curandeiro também, porque ele queimava a mocha cuscão, dava dietas, chás, etc. Só não usava agulha, porque ele não gostava de agulha. É. Aí eu fui muito influenciado por ele, passei a não gostar de agulha também. Depois me espetaram, mas eu nunca gostei. É. Eu prefiro mocha cuscão, foguinho. E o Howard Lee, então o Castaneda procurou o Howard Lee, se tornou-se aluno do Howard Lee, e o Howard Lee tratou dele, curou ele, ficou bom o Castaneda. E o Howard Lee, sem saber que aquele cara era o Carlos Castaneda. Acho que o Howard Lee nem sabia que existia Carlos Castaneda. Aí depois que ele terminou, o Castaneda publicou um livro chamado O Fogo Interior e dedicou a um mestre incomparável, H.Y.L. Essa dedicatória saiu na primeira edição, mas depois ela desapareceu. E aí o Howard Lee esteve aqui no Rio de Janeiro, ele deu umas palestras, uns cursos lá, método dele de indução de energia, tem uns gestos, umas coisas, um pouco parecido com a tensibilidade, só que ele vai muito antes de tensibilidade. A tensibilidade Castaneda, né? Que foi o último dia de Castaneda. Foi um exercício físico. Aí eu conheci, eu fui lá, a minha irmã Gift, que eu lembro, a vinda do dia aqui do Rio de Janeiro. E aí ela me convidou, e aí eu fui. E eu lembro do dia todo, deu umas três sessões, todas as três eu participei, e na saída a gente saía a jantar. E aí conversava. Aí o dia fez minha cabeça contra as feiticeiras, porque depois desse interregno em que o Castaneda ficou na pior, ficou sozinho, procurou o Di e tudo, ele formou um novo grupo, só de mulheres, três mulheres. A mulher Nawal, que é a Carol Tiggs, e duas outras, coincidentemente, também antropólogas da UCLA, que são a Florina do Underground e a Thaís Chabelar. Os livros delas, inclusive, foram traduzidos para português e tudo. E, então, o Castaneda passou a ter essas três mulheres junto dele, né? E isso forma o terceiro período da obra dele, no qual saíram os livros O Poder do Silêncio, A Arte de Sonhar e O Lado Ativo do Infinito, que foi o último livro dele. E, além disso, Os Passos Mágicos, e esse sistema de exercícios físicos que ele chamou de tensibilidade, uma mistura de tensão e integridade. Aí, eu fiquei amigo do Rio. E disse, Raul, o que? A dedicatória do Carlos sumiu do livro. Ele disse, é as bruxas. Aconteceu uma fofoca cósmica. Porque o Raul ali, as feiticeiras, como elas são conhecidas, as três, deram um chega para dar no Raul. E o Ravali não gostou. É. Então o Ravali fala mal delas. Fala mal da última fase do Castaneda. E me diz, olha, o Carlos só morreu por causa dessas mulheres. Porque se o Carlos tivesse vindo a mim como ele queria, eu curava ele e não estava morto hoje, não. Elas é que queriam despachar ele para a segunda tensão. Porque a Carol Tiggs não é a Carol Tiggs, a mulher Nawal, descoberta por Dom Juan num livro anterior. É muito bonitinha a história da Carol Tiggs, até. Ela era funcionária no sindicato, e o Dom Juan chegou lá, olhou para ela e viu que ela era uma mulher Nawal. Aí levou na casa dele, aí traçou um risco no chão, assim, disse assim. Se você passar esse risco, sua vida vai mudar completamente, você vai ter que abandonar sua vida passada toda. Porque você vai ser feiticeiro, vai ser minha discípula. Se não quiser, vá embora agora, mas não passe a vida. É que o Chico se passou. Mas o Ravali disse assim, essa não é a Carol Chico verdadeira. A Carol Chico verdadeira foi embora com Dom Juan para a terceira tensão. Essa mulher é um ser inorgânico. Aí tem o tema dos seres inorgânicos. Que é, inclusive, desenvolvido bem no último dia, no capítulo The Mad Shadows, As Sombras de Lama. Eu perdi o fôlego. Descansa um pouquinho, descansa um pouquinho. Então, segundo essa ideia, que é uma ideia tolteca, diz lá o Carlos, nesse último livro, que o Dorô disse para ele, que é uma coisa que vem dos toltecas. astotecas descobriram, na segunda atenção, esses seres inorgânicos, que eles passaram a usar para fazer magia. E chamou eles de aliados. Então, no começo do Cassandreira fala dos aliados. Mas que uma qualificativa mais própria é seres inorgânicos, porque eles são seres conscientes, mas sem organismo. Uma espécie de fantasma. Não sei se eles chamavam de flyers, porque eles voam, sabe? Então, forma pensamento, senhor? Eles são predadores. E eles querem ocupar a nossa consciência, porque eles se alimentam de consciência, de pensamentos. São perigosíssimos. No lado aqui do infinito, o Gasnet disse que eles são perigosíssimos. E eles nos veem como uma espécie de criação, como se nós fôssemos uma criação de galinhas, que eles vêm para se alimentar. Galinha gorda é o ser humano que tem maior inquietação mental. Quanto maior a inquietação mental, mais comida para eles. Então eles procuram perturbar a cabeça de todo mundo. Olha que ideia infernal é assim. O espiritismo isso é comum. Claro. Isso é ideia que está... Obsessor, né? É. Então, e na teosofia são as formas de pensamento. Bom, mas aí eu dei entrevista, esculhambei esse último pensamento. Quando nos últimos dias eu peguei os livros, li e gostei. Quer dizer, eu discordo de mim mesmo. O que é que eu faço? Deixo assim mesmo e depois explico a história toda? Ou corto? E essa história do livro, você conta? Tem? Não. Você não acha essa história extraordinária? É, uma história extraordinária. Eu digo, posso deixar como está assim e depois contar a história do livro e contar tudo. Ah, eu contaria a história do livro, é fantástico essa história. Fantástico. Tá gravada, né? Tá gravando. Tá. Essa história tem que ser conhecida. Na verdade já está contado, se for pensar bem, na maior parte foi contado. É. É só transcrever. E acho que você, historicamente, né? É. Até pra gente conhecer a evolução de sua personalidade, de seu trajeto e esse. Parênteses que é da história mundial, na verdade, né? Todo mundo leu Castaneda nos quatro cantos do planeta. É. E acho fantástico. Fantástico isso. Eles estão me atacando. O agradecimento que sumiu. É por isso que tem chimote de químico aqui. Vamos transformar no. Mas o Dom Juan diz o seguinte. Que a coisa mais eficiente para você afastar os seres inorgânicos é o silêncio mental. Inner silence. Mindfulness, né? Que agora está na moda. Inner silence. Quanto mais limpo tiver, menos eles se interessam, embora eles até se assustam. Não tem nada. O silêncio mental, é. Mas você sabe que existe um conceito hoje na biologia que lembra muito essa visão de seres inorgânicos? Eles chamam de memes. Ele veio do Richard Dawkins, mas ele ganhou novas interpretações. O Richard Dawkins é um cientista cético, mas ele escreveu um livro que ficou muito famoso, chama o Gene Egoísta. No Gene Egoísta, acho que é capítulo 5 ou 4, Ele fala da história dos memes. Que os memes são criações mentais mas que eles têm as mesmas propriedades que vírus e bactérias. Eles se propagam. E eles se propagam de uma forma assim, eu transmito para o Rubens transmite para o Luiz Carlos, assim, e ele vai se espalhando. E algumas pessoas conseguem adquirir anticorpos, mas a maioria delas fica de alguma forma possuído pelos memes. Uhum. Só que ele, como é um cientista cético, ele entende que os memes são as crenças, a maior parte das crenças religiosas, né? Então, por exemplo, todas as pseudociências, né? Homeopatia, acupuntura, porque para ele não existe motivo científico para as pessoas acreditarem, mas todo mundo acredita. E as ideias religiosas também para ele são memes. Mas é um conceito hoje que está, assim, tem lá, existe um debate grande, né? É. Recentemente eu li um livro que eu acho fantástico, todo mundo tinha que ler, o Sapiens, vocês já ouviram falar, de um autor judeu. Ele até escreveu outro livro que também vai virar best-seller, chama Homo Deus, Deus Homem, Homo Deus, não sei como é que é o nome. Ele fala dos memes, né? Que, de como eles estiveram presentes na humanidade ao longo de toda a sua história. Qual é o livro de Deus? Sapiens. Ou o mais recente, o Homo Deus. Mas vem cá, Sérgio, o que isso tem a ver com biologia? Eu não entendi isso. Porque é um conceito que ele... Bom, ele era um biólogo, né? Toda a temática é ligada à biologia, a questão do é o fenótipo da reprodução. É o fenótipo. Ah, do fenótipo genético. É o fenótipo. É a forma de expressão genética. Que riqueza! Agora você falou a palavra mágica. É a forma de expressão que é ativada nas nossas convivências sociais. Então existem predisposições à crença, por exemplo. Com certeza. Predisposições ao primitivismo. E o meme, ele seria essa... Ele deu esse nome de uma estrutura, né, que perpassa, que não é um ente esotérico. É apenas uma memória genética, filogenética, que está pré em nós e que ela é ativada fenotipicamente. Eu acho bárbaro esse conceito. Acho... E essa visão de monocultura de pensamento também, né? Que é muito... Que é a mesma coisa que acontece na nossa alimentação, né? A gente, todo mundo vê as mesmas coisas, entende as mesmas coisas. É como se fosse uma contaminação de meme, né? Achei genial. É. E você acha... Como é que você faz um parentesco disso? Porque a ideia dele é um pouco mais ousada. Então. Tem lá, eu nem sei qual é a senhora da agora a gente se alongar. É porque ele se usa do... Quer continuar? Vamos continuar a cozinha? É. Fazer um lanchinho? É, para um lanchinho. É. Agora, não sei se ele está... Não, mas eu preciso, vamos. E eu traz aqui para você. Não quero isso. Nada. Não estou com condição de comer. Né? Fica à vontade. Se quiser também a gente encerra aqui. Vai embora. Deixa eu colocar assim. Vamos lá. Eu não trouxe nada. Não, não precisa se preocupar. Um pouquinho de suco. Não, não, eu vou. Eu tenho que ficar quietinho para se recuperar. Você fica melhor sentado ou deitado? Sentado. Mas as formas mentais. Hoje eu estava numa reunião lá do sindicato, lá do meu trabalho, que aumentaram o percentual. É, isso aí foi uma boa para você. E a... Você até que conta. Boa, é. O que? Aumentar o desconto de... Não. Do imposto? Não, isso aqui é terrível. É assim, o que eu observo é que as pessoas, elas têm é uma ideia monolítica em relação a tudo. O governo é necessariamente inimigo. Não existe meio termo. E a crise é entendida como uma causa só. Ninguém coloca a responsabilidade da crise. Todos entendem que a crise tem um culpado. E o culpado é o governo. é o culpado horror. E é curioso que nem um representante do sindicato, que é um professor da UFRJ, um economista, acho que eu falei isso aqui um momento. E esse economista chegou e falou, olha, o motivo da crise não é a corrupção, não é nem o preço do petróleo. O motivo da crise é a falta de criatividade econômica no Rio de Janeiro, que a gente só produz petróleo e um pouco de gado e turismo. E quer receber royalties em cima disso. E recebe, mas... Recebe, né? Ele falou isso assim, no dia da comemoração do nosso aniversário enquanto sindicato, associação sindical. Eu achei aquilo bárbaro, assim. Sindicalista, professor do UFRJ, pesquisa a cultura carioca, chegar a essa conclusão com dados, falar assim, a corrupção não chega a 10% da nossa crise. 10%? E assim, você rouba, tudo que move a economia não chega a 10%. Então, claro que atrapalha, mas não justifica. Mas as pessoas não entendem. Uhum. Assim, o que eu acho, assim, como professor, para mim, meu compromisso é melhorar a educação das pessoas. Para que elas sejam seres humanos livres, autônomos, felizes, também ajudem a construir uma sociedade melhor. Mas se as pessoas não entendem e só conseguem ver o outro como inimigo, você não faz a mudança. E aí eu comecei a olhar para o lado assim, assim, parece um zumbi isso, assim, porque as pessoas não pensam mais por si próprias. Elas pensam dentro de um paradigma e não saem daquilo. É um assunto polêmico. Eu também eu sou um pouco ingênuo e talvez até conservador nessa matéria. Para mim, sabe como eu vejo? Tá bom. O motivo não é a corrupção, né? Eu sou uma pessoa que vê a corrupção como uma coisa muito, mas muito, muito séria e grave. A principal mesmo. Um exemplo, para mim a diferença entre um lugar onde as coisas funcionam e onde nada funciona é a falta de confiança que um tem no outro. Então, por exemplo, se eu vou... Isso não é corrupção. Então, só não existe confiança no outro onde existe corrupção alta. Então, por exemplo, se eu vou numa realidade onde você entra numa padaria, numa banca de jornal e não tem ninguém nem para te dar o troco, você vai lá e faz o seu troco. Ó. Tem a caixinha. Só de olhar isso, eu não preciso saber se o país é rico em petróleo, eu não preciso saber se tem riqueza mineral. Eu sei que aquele país, por mais pobre que seja, é rico e vai irradiar essa riqueza na limpeza, na higiene, na alegria, um monte de coisa. Agora, você pode ter a riqueza que for, como o Brasil, que é o país mais rico do mundo, vai estar um levantando grade na frente do outro, porque um não confia no outro. Porque um é mais safado e corrupto que o outro. Mas isso, razão você está pegando de um aspecto mais global, né? Quando a gente fala corrupção, né? Por exemplo, eu te vendo uma mercadoria, mas você tem que me pagar uma... Então, mas as leis já são um reflexo disso, já é criado para isso. É claro, todo o sistema... Eu tive um restaurante em São Paulo. Eu preferi fechar o restaurante. Porque é impossível você ser um empreendedor, um empresário, sem ser extorquido pelos políticos e pelos seus fiscais. Então, isso é corrupção. Então, pois é, mas olha só, olha a defesa estranha que eu estou fazendo. Eu sou da geração do vampiro empresário, a gente cantava, vampiro empresário. Quero que explora. Né? Mas quando eu olho o pequeno empresário no Brasil e a realidade da verdadeira elite que a gente tem no Brasil, sabe qual é a elite que tem aqui? Quem é a elite? Todo mundo sonha. Você quer ser o quê? Ter um concurso público, salário garantido, ou então trabalhar para algum sindicato. Sim. Onde você não trabalha e no final do mês você passa o PIRES, a contribuição obrigatória, e recolhendo. Agora, abre um restaurante que se você não vender... Mas é isso que o cara da UFRJ falou, exatamente isso. O empresariado no Brasil, ele é um cara, repito, de esquerda, um empresário. Você não tem a crise no Brasil porque você não tem pequenas empresas que sustentam a economia de grandes cidades. Para você criar uma grande empresa, por que existe corrupção de Odebrecht, OAS, que só são poucas, são 4, 5 no máximo. Quando você pega nos Estados Unidos, tem 40, 50. Então eles formam um cartelzinho deles lá, entram com o Lula lá com o governo e conquistam a sociedade toda. Agora, quem sustenta uma economia diversa é a mesma coisa na natureza. Quando você vê uma floresta parece ser floresta, primeiro ela teve que ter plantas pequenas com um solo para alimentar aquele solo, depois vem um arbusto, depois vem as árvores maiores. E aí você começa a formar pássaros, toda ecologia ela depende desse pequeno substrato. Se você não tem, você vai ter uma árvore grande aqui, outra ali, num deserto. Mas para mim, sabe o que é que desertifica? O que desertifica é a corrupção, falta de amor. Bem, nesse aspecto, com certeza. Mas, sabe por quê? Sabe qual a grande violência que existe? A única violência que eu acredito, o resto para mim é tudo piada. Só existe uma forma de violência. É a violência estrutural que eu dou com uma canetada. É. Essa é a única violência que eu acredito. Você dá com a canetada. Assim, essa é a violência. Uma violência, você cria uma lei, você cria uma norma, por exemplo. O voto do Brasil é obrigatório? Para mim já é uma forma de violência. Ou o voto, você vota não sei quem, e o outro candidato lá é que é eleito. Como é que é essa história que o teu voto se irradia para um Zé Mané qualquer? Porque é na legenda, né? Que já tá lá. É na legenda. Quer dizer, essa que é a violência estrutural. E essa violência só se dá assim, por quê? Porque quando você se deixa corromper e não tem mais capacidade para ter leis. Leis justas. Agora eu sei que os dois Luiz Carlos aqui que são mestres na ciência política. Eu sou um curioso. Você sabe qual foi a violência nessa área que eu botei e senti muito essa semana? Foi o seguinte, eu sou agora um pouco o Robin Hood da química. É um pouco aquela de tirar dos ricos e dar para os pobres. Então, é aquele problema, nós mantemos os laboratórios funcionando. Então, eu tenho feito contato com a opção de gente, então eu vejo, o cara tem isso, mas o outro precisa. Então, eu fui lá, consegui uma doação de um para o outro, aeronáutica deu a gente material, e tem isso tudo. E aí chega na hora de você confrontar e comprar. Tá certo, quando você vai... Por exemplo, essa semana eu troquei acetato de uranila por platina. Eu precisava de platina, então eu dei um pouco do meu acetato de uranila. Como é que você pode julgar isso? Preço em dólar lá fora. E também sobe, é claro. Então foi feita uma justiça nesse sentido e foi feita a troca. Aí o que que doeu? Existia uma firma como a Sigma Aldrich, que comprou a VTEC, comprou uma série de tudo, e está em ponto. Eu não sabia que comprou a VTEC. É. O meu dólar para tudo é 10 reais. Nossa! Pronto. PT saudações. Então, isso é uma forma de violência. Eu... E aí é o problema da câmbio negro. O câmbio negro aí. É a monocultura. Então, o que que eles querem? Né? Que você só vai fazer ciência pagando 10 reais o dólar. Eu posso falar... Por favor. Sobre o petróleo, isso aí é uma coisa assim. O petróleo varia muito o preço. Sim. Né? Então, você faz uma projeção para o petróleo a 100 dólares o barril, é uma projeção. Agora, o petróleo chega às vezes a 30 dólares o barril. Né? Então, é uma coisa que varia muito. Agora, o porquê essa variação toda, né, é uma coisa que a Arábia Saudita e os americanos podem explicar melhor. Né? Né? E qual é a influência que eles têm entre si para inundar o mundo de petróleo, né? E derrubar todos os outros produtores. Venezuela, Rússia, são outros produtores de petróleo. Né? Se tem a Arábia Saudita aqui, não tem população lá. Só tem as forças armadas mais poderosas, né? Arábia Saudita, o Trump foi vender arma lá, né? Foi botar mais arma lá. Agora é uma coisa muito maluca, né? Porque os Estados Unidos que criaram Bin Laden, né? É. Né? Milagre. É. É. E o Bin Laden sai lá da Arábia Saudita. É um negócio muito maluco esse troço todo, não, né? É. Né? É muito maluco. Eu assisti no Canal Livre, teve uma entrevista com o Fernando Henrique. Então, ele fala, não, porque tem que aprovar as reformas e tudo. Aí, no finzinho, ele fala sobre o projeto do Suplicy, que é renda mínima. Elogia, ele fala que isso depois foi aproveitado com a Bolsa Família, né? Que começou no governo dele, que depois virou Bolsa Família e tudo, né? E ele fala que a Suíça deixou de aprovar um projeto que dava renda mínima lá na Suíça. O que é a renda mínima, né? O que é a renda mínima? Então, ele falou assim, olha, está havendo um progresso tecnológico muito grande. Progresso tecnológico muito grande, né? Então as máquinas estão fazendo tudo, tá? Não está precisando de gente. Então os custos estão baixando. Agora, os empregos estão sumindo. Então, os custos estão baixando na medida que as pessoas ficam supérfluas. A humanidade... Isso não condiz com a realidade, tá? Eu não sei quem te falou isso, mas não é o que está acontecendo. Espera um pouquinho, terminei de expor meu raciocínio. Estou falando, por enquanto, no que interpretar, talvez, assim, o que o Fernando Henrique falou. É. Não é o... que ele falou uma coisa e na própria falou uma coisa completamente diferente, que eu não terminei assim de falar. Ele falou que a renda mínima foi, mas devia aprovar, porque está havendo dinheiro de sobra. Dinheiro tem de sobra. Ele falou isso? Dinheiro tem. Nisso ele falou que tem que fazer. Está mal distribuído, mas tem de sobra. Fazer a reforma da Previdência, essas coisas todas, né, para mexer lá embaixo. Agora, depois ele fala que tem dinheiro e que precisa saber o que fazer com esse dinheiro. Tem muito dinheiro. Volta aquela tese, né, dos conservantes. É. O dinheiro é o conservante mor da humanidade. É. E dinheiro está sendo usado para fabricar dinheiro. É. Na Carta Capital tem uma matéria falando sobre como as grandes corporações manipulam o dinheiro. Sabe o que elas fazem? Elas compram as próprias ações. Então, o valor da ação sobe mais. Então, as companhias distribuem dividendos. Então, as companhias não existem mais para produzir coisas, para atender a humanidade. Elas existem para atender os acionistas. O dinheiro que é investido na compra de ações é o dinheiro que deixa de ser colocado em pesquisa. Deixa de ser colocado. A finalidade da pesquisa é dar dividendo aos acionistas. Esse é o que impera nas corporações. Um ponto de vista que eu li na revista, numa revista hoje, assim, né, na Carta Capital. Que a Apple, né, por exemplo, compra as ações. É. Compra as próprias ações. A JBS fez isso agora. Valoriza. Ele comprou desvalorizado. Ele tem o controle. Nesse sistema, né, o jeito sabe que vai fazer alguma coisa, que vai mexer com alguma coisa, ele não vai tomar, fazer a salvaguarda, são os tais derivativos, são essas coisas que dão prêmio Nobel de economia, de matemática e tudo, né, que calculam as formas de o sujeito se resguardar de tudo quanto é jeito. Não? É uma estratégia então, maluca. O jeito sabe que vai subir o dólar, então ele compra dólar. É. Sabe que o valor da companhia vai cair, né? Vende as ações da própria companhia. E depois ele compra na baixa. É isso que... agora, sobre política, né? Os partidos políticos não são outra forma de quem manda realmente controlar quem vota. Porque os partidos são partidos, não são inteiros. Então você parte aqui, parte, e não tem poder nenhuma. Não tem poder nenhum. Não é uma generalização, não. Os partidos são eguinhos. São eguinhos brigando uns com os outros. Todos têm que lançar candidatos. Aqui também, você é um eguinho, eu sou um eguinho. Eu sei, mas isso, é desunião. Na medida que existe desunião, que não se busca as afinidades, busca assim a diversidade, muito partido, agora, essencialmente, a gente não precisa estar com doença pulmonar obstrutiva crônica. Se nós aqui ficarmos uns 10 minutos sem respirar, não sobra ninguém aqui nessa sala. Então, a vida humana é muito delicada. A humanidade é muito delicada. Somos todos muito delicados. Eu acho que esse é o maior ensinamento que existe. A delicadeza da vida humana. A gente se prende tanto a coisas que... Né? Acho que o Cidadão Kane, ele mostra isso, né? Que é considerado o filme mais bonito, pelo menos para alguns. É isso mesmo. Então, essa coisa do amor é a coisa mais importante. Sim. É ver, mas tem amor também nos partidos. E isso que eu acho que a gente tem que mudar um pouco. Mas tem amor, futebol né? também. Tem. Mas a torcida, às vezes, os torcedores sim. matam uns aos outros. Esse é o processo. Mas aí eu não chamo de amor. Você pode não chamar, mas é amor. Né? É paixão. É paixão. Não, são... paixão é uma coisa, amor é outra. O que é amor? Amor é por si só. Se eu disser alguma coisa, o que é amor, eu já não estou dizendo o que é amor. Mas eu vou conseguir dizer o que é paixão. Paixão é uma coisa que primeiro que o amor transcende a minha própria personalidade quanto um indivíduo. Ele vai me colocar numa situação de total empatia com o outro. Já a paixão, ele já remete a um sentimento de posse, a um sentimento de controle, de ter que ter aquilo para mim. Possuir. Então, claro que é diferente, mas tem amor também. Até mesmo na paixão, lá no seu âmago, tem amor. Só que é um amor, digamos assim, enviesado, destituído de bom senso. Né? Ele seria, digamos assim, um amor de uma forma muito... Embrionária. Se você olhar... cruamente, se a gente tirar as ideologias e os ideologismos de fora, você vai ver que tudo que a gente faz está baseado em amor. E em três princípios, que são as três qualidades de Deus. Onipotência, onipresença e onisciência. Tudo que a gente faz, a gente quer ser igual a Deus, ou querendo aparecer ao máximo, onipresença, ou querendo conhecer tudo e, para se dizer, o sabidão, onisciência, ou para ter poder sobre os outros, onipotência. A gente está querendo repetir Deus o tempo todo. Só que a gente se esqueceu, né? A gente já não lembra, o Gurdjieff fala isso, que o pecado original do ser humano é o esquecimento de si. O esquecimento de quem nós somos. E no fundo a paixão de um time é uma paixão pela transcendência. Toda vez que você vê algo belo, fantástico, maravilhoso, é uma experiência espiritual. É muito forte. Ainda que você não tenha consciência disso. E quando você começa a racionalizar sobre, aí você perde a experiência. Você perde a... E no fundo, todo esse conflito, essa novela, ela tem um clímax, né? É. E esse clímax, usualmente é você perceber, para falar na mesma linguagem, é o amor. É perceber que o inimigo pode não ser o outro, sou eu mesmo, né? É perceber que no fundo tudo pela qual a gente brigava não tem essa importância, é uma bobagem, né? Que o que vale mesmo é difícil falar, né? São as coisas simples, né? Diz que Deus é simples. O problema é você encontrar essa simplicidade, né? Que, em geral, a gente complexifica. O conhecimento de si tem que fazer te lembrar que ser é inter-ser. É, mas né? Ele é... Se dá nas relações. Isso eu acho extremamente engraçado, porque a coisa mais importante que em todos aqueles estudos extremamente complexos, de teste, de trabalho de não sei de onde, de palestras, de muitas coisas, muitos estudos. E todos eles, tipo, a grande moral, a coisa mais importante que está sendo estudada, é isso mesmo que você falou, é o amor. Assim, a delicadeza é a coisa mais... Eu só cheguei... No... Eu só tenho que pegar. Mas que você falou, então, que é o amor, porque... E a coisa que é mais quase que tosca de você virar mundo, você falar assim, porque é uma coisa tão comum. Ah, o importante é amor, que acaba virando meio banal. A gente se esquece. E tipo, a coisa mais importante passa no nosso rosto o tempo todo, é muito simples. E ao mesmo tempo que é simples, a gente, assim, por um roteiro. Eu fico me perguntando, por que eu quero fazer um roteiro? Por que eu quero. Aí, no fundo, você vai pensar assim, não, assim, eu quero um roteiro para... Que nem eu brinquei na semana passada, né? Eu quero ser um roteirista famoso de Hollywood, quero que as pessoas me... Assim, me... Venerem. É, cara, estrela. Assim, é uma idiotice, né? Você pensar. Mas, no fundo, todo mundo tem um pouco isso. E, no fundo, todo mundo percebe que isso é uma grande bobagem, né? E no fundo, assim, por que eu não consigo completar as coisas que o Bono falou também? Porque a gente, no fundo, percebe que é muito bobagem. Eu só encontrei paz interior para escrever o roteiro porque eu comecei a perceber que o roteiro fazia bem para mim. Exatamente. Foi uma coisa que me deu, assim, porque senão depois eu ia cair numa dialética, assim, um confronto constante comigo do que eu precisava falar, assim, faz aqui, sabe, estou gostando, mas não é trivial não, eu acho que é muito sedutor a ideia de que, no fundo, a gente quer ser reconhecido, né? No fundo, a gente quer ser amado, aí se você for ver a infância, né, se a gente for rememorar, é sempre pai e mãe. Pai e mãe. Você vai ver que tem uma questão de pai e mãe sempre aí. E a forma de a gente roteirizar é a forma da gente lidar com os conflitos. Os teus dois exemplos, para mim, é conflito de pai, claramente. Mas assim, eu não conheço a tua história, mas eu vejo lá. Eu vejo exatamente o tipo de reconhecimento. O tipo de reconhecimento que você está buscando, e eu estou buscando também. Nessa dinâmica, mas assim, eu estou me trabalhando. Ah. Enquanto eu percebi que estou me trabalhando, está valendo. Mas quando chegar o eguinho, né, que você fala, aí, não sei, também faz parte, né? Não, não vamos também se culpar, porque culpa também é ego, né? Culpa também é uma forma de vitimização, né? Uhum. Acho que esse é a dança, né? É o Shiva brincando com a gente, né? Esse é o grande baile que a gente está... Eu vi essa matéria aqui hoje, né? Pipocas ao Luar. É lá uma ação lá em São Paulo de cinema, de projeção de cinema para assim, praças, né? Cinema na praça. Tchau, tchau. Queremos democratizar a firma Cláudia Berrota, idealizadora desse projeto de cinema na praça. Tempo, né? Então ela fala, né? Que a bailarina continue dançando. É difícil conseguir filme. Difícil conseguir filme, né? Para lidar com o público que vai de criança a pais, avós, assim, né? Porque tem que ser um filme que sirva para todos esses gostos, que não pode ter, assim, coisas muito, por exemplo, cena de sexo, coisas assim que uma criança não possa assistir, né? Então, tem que ser... Então, eu vejo que um campo, assim, de filme científico, filmes que despertem as crianças, né, a elucidação dos mistérios do mundo, sabe? Sim. São os filmes científicos. Né? Você assistir uma demonstração de como a física funciona, né? O garoto vai querer estudar física. Sim. Né? Né? Uma coisa assim que assusta, assim, né? Por exemplo, eu vi uma vez na escola, tinha uma mala lá que tinha um giroscópio dentro. Aham. Então a mala era uma mala doida, sim, né? Sim. Porque ninguém conseguia controlar aquela mala. Então, a gente às vezes pensa que o pé da gente, né? Que o pé da gente é uma chapa, assim, né? Agora, é uma chapa que tem tornozelo, ela tem dedo, né? Dedinho, cada dedinho, assim, né? Tem um lado, tem o outro, né? E eu mesmo, né? Até, digamos, semanas atrás, eu vi assim, né? No aniversário. Agora, eu posso fazer força só no dedão. Eu posso fazer força no dedinho. E com isso, meu corpo equilibra para cá ou para lá. Mas como eu vou retomar o controle do meu corpo? Ou, então, mais democraticamente, deixar o meu dedinho agir, né? E não minha mente comandar. Como eu vou fazer com o meu dedinho ou o meu dedão redespertem para o papel deles, independentemente do meu controle mental? Então eu tenho que usar a minha mente para acordar o meu dedinho. É uma coisa que eu estou fazendo de meses, poucos meses para cá. Vamos lá na cozinha, vamos comer um pouco. Pronto.